fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Whispers, 14º episódio da segunda temporada de Star Trek Deep Space Nine. Real stuff, no synthol. It's a caresses my throat and my soul. There's no one here, but I'm not alone. Mr. O'Brien. Carry on. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo hoje é o Thiago Maldonado, lá do canal Diário do Capitão. Fala aí, Thiago. Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Opa, e hoje a gente tá meio desfalcado aí, né? Só estamos nós dois, né, cara? A Roberta tá viajando, o Ricardo não pôde participar, né? Que absurdo, né? A Roberta tá viajando, a gente aqui tendo que trabalhar, né? É brincadeira. O trabalho não acaba, meu amigo. Não. Negócio... Estamos aí, né? Mas o bom também é, cara, que a gente tem umas coisas bacanas pra comentar agora aqui, antes de iniciar e tal, antes de leitura de sinopse e falar do episódio, é que, enfim, nós fomos no evento lá da editora Aleph, né, cara? Fomos lá no lançamento oficial do livro Star Trek Portal do Tempo, né, Thiago? Diz aí, o que você achou, cara? Foi muito bacana, né? Ah, cara, foi bom demais porque, meu, é um livro de Star Trek, né, que tá sendo lançado, né? Então eu espero que tenha muito mais isso, né? Porque Star Wars, a gente vai lá, tem um monte, né? É bom quando tem Jornada das Estrelas, a gente encontra pessoas também de... Como o cara do Trek Brasilis, que comentou, inclusive escreveu no livro. A gente pôde conversar com ele, né? É, foi só pra lembrar, enfim, e também quem não sabe o que aconteceu. Na verdade, é o relançamento desse livro, né? Como a gente já comentou, porque a gente fez um podcast, a gente fez o Intercom, que foi o último Intercom somente sobre o livro. A gente entrevistou a responsável pela coordenação dessa nova edição do Portal do Tempo, que é a Bárbara Prince. Ela esteve com a gente no podcast, foi um episódio muito bacana. A gente falou bastante, comentamos o livro inteiro e tal. E daí foi muito legal porque a Bárbara estava lá no dia do relançamento e quem também estava com ela ali, onde eles fizeram uma mesa, onde eles, né, meio que palestraram sobre o livro, era Salvador Nogueira, né, cara, lá do Trek Brasilis. Que ele escreveu o prefácio do livro. Cara, foi uma conversa muito legal, né? O Salvador é um poço de conhecimento Trekker, cara. Foi ótimo ouvir ele falando e... Enfim, foi muito legal, né, cara? Diz aí. E ele é uma simpatia e, nossa, como ele é educado, né? Sim, sim, ele nossa, é. Ele realmente é um cara... Teve algumas perguntas lá pra ele manteve a postura, foi muito bacana. Ele realmente tá de parabéns. Ah, sim, né? Porque, enfim, foi um evento bacana, cara. Foi muito legal. Foi legal pra mim também porque eu acabei fazendo umas amizades ali, um pessoal que você já conhecia, né, Thiago? Sim. De eventos que você... Vai, frequenta aqui, né? Meus amigos, você conheceu meus amigos. Aí, ó. Só que esses são os amigos legais, né? É, os que transam. Muito bom. Mas foi muito legal, né? Depois a gente foi lá tomar uma cervejinha e tal, o Ricardo tava também, essa galera colou lá, ficamos um tempão, né, cara? Foram horas, né? Então... Isso que é o especial, isso que é o bacana desses eventos, né? A gente se reunir, conversar e, tipo, trocar figurinha. É, não, foi muito legal, cara. Foi divertido. É, e a gente ficou sabendo de um monte de novidades, algumas delas a gente nem pode falar agora, né? Exatamente. Que vão acontecer esse ano, alguns lançamentos, algumas coisas interessantes aí. Mas é só ficar ligado aqui no Sessão 31 e no Diário do Capitão que vão saber de todas as novidades. Sim, sim, a gente vai estar aí cobrindo o que tiver para cobrir. Ah, inclusive, né, outra coisa também que é legal comentar é que na semana anterior ao lançamento, ao relançamento do livro, ao evento lá, a gente fez um hangout aí, né, cara? Isso, eu ia comentar com você também, agradecer você pela participação aí, chamou seus amigos. Meu, foi muito bacana, muito divertido. Sim, sim, foi legal. A gente conversou bastante, teve, meu, esse hangout, cara, fez sucesso, viu? Rendeu bastante. O pessoal gostou muito. Já tá com 100, hoje tá com 113 visualizações. Olha só, cara, legal, né? Pra um hangout de Star Trek no Brasil, tá bom, né? De duas horas? Pô, o pessoal gostou. Ah, e é bom comentar porque um lance que eu não sabia é que os comentários no hangout, eles desaparecem. Aparecem depois da exibição, né? Depois da... Isso mesmo. E aí eu queria comentar, cara, que tem uma ouvinte nossa, que é a Thaís Alves. Cara, ela não parou de comentar, ela ficou o tempo inteiro lá, né? E sempre que dava, eu respondia assim pra ela. Foi bem divertido, ela tava ligada ali a todo momento. E tem outros ouvintes do Sessão 31 que estavam também lá ouvindo o tempo todo, que eu sei, né? Mas eu lembro mais da Thaís porque ela tava lá comentando direto, né? Então, pena que se perderam esses comentários, mas foi muito bacana, cara. Foi legal. Foi divertido. Só eu que me atrapalhei, eu tava na janela errada pra ver os comentários, aí eu achei que tinha ninguém comentando. Acontece. Quem tava comentando também é aquele seu amigo, o Luciano, lá do Calendário Geek, né? Sim, do Calendário Geek, o Luciano. Comentou bastante também. E o Luciano tava lá no dia, foi tomar uma cerveja com a gente lá no dia. Sim. Do evento. Cara, foi tudo muito legal ali. Gostou de você, viu? Gostou de você. Ô, que legal, cara. Também, cara, foi muito legal. A gente deu risada. Foi muito bom ali, né, cara? Sim. Matamos o quê? Umas 4 ou 5 torres de cerveja lá? Como é que foi o negócio, cara? Foram 5 torres. Olha aí. Mas tinha também o quê? Umas quase 10 pessoas? Eu não lembro agora. Tinha tudo isso. É, foi legal, cara. E outra coisa também é que eu tô meio sem voz hoje aí, mas na verdade tá melhorando, porque eu tava pior que isso lá no dia, né, cara? E justo no dia que eu fui conhecer um monte de gente que, inclusive alguns ouviam o podcast e acho que no dia nem me reconheceram pela voz, né? Porque a voz completamente diferente, né, cara? Nem eu te reconheci pela sua voz quando eu te cumprimentei, cara. Tava foda, tava difícil. Cara, tá meio tenso ainda. Eu tô aqui, sabe, chupando pastilha, enfim, tomando remédio, mas hoje tem que ir de qualquer jeito, né, cara? Sim. Sem Ricardo, sem Roberta, estamos aí sem voz também, mas vamos nessa, né, meu? E da próxima vez que você vier pra São Paulo, vamos avisar uma galera, né? Quando a gente passou lá na galeria do Rock o dia, zoando e comendo, a gente podia juntar a galera e fazer uns encontros desse, né? Foi legal, né, cara? Sinuca, foi tudo, né? Foi tudo. O que acontece também agora é que como a Roberta não tá aí, e como ela tá viajando, eu não vou poder gravar com ela depois. Cara, eu vou pedir, então, vai ter que ser você, Thiago. Você que vai ter que ler a sinopse do episódio de hoje, certo? E o mais curioso é que já faz alguns anos que essa leitura de sinopse não é feita por um cara, sabe? Sempre foi tradição uma mulher lendo, né, aqui, que era a parte agradável do podcast, ouvir uma voz feminina, né, pra gente, né, pelo menos. Ah, sei, agora, muito bonito isso. Dessa vez a gente vai agradar as ouvintes, o Thiago vai ler aí a sinopse do episódio. Opa, então vou fazer meu gogó aqui e ser locutor de rádio, não. Tá certo, então. Cara, vou fazer a pergunta tradicional. Thiago, você pode ler aí a sinopse do episódio de hoje? É pra já. Então, vamos lá. Engage. O'Brien está num runabout entrando na fenda espacial a caminho do quadrante Gama, enquanto é perseguido por um runabout da Deep Space Nine. Em seu diário de bordo, ele conta o que aconteceu nas últimas 52 horas. A Deep Space Nine deveria sediar negociações de paz entre os Paradas e uma facção rebelde, e O'Brien havia ido ao planeta deles, localizado no quadrante Gama, para certificar-se de que a segurança iria ser de alto nível. Ao retornar à estação, ele imediatamente percebeu algo estranho, pois Keiko e Molly se comportaram de maneira incomum. Outro engenheiro foi ordenado por Sisko para começar a trabalhar em cima das medidas de segurança na estação. O'Brien foi ficando cada vez mais desconfiado, especialmente quando, em suas investigações, não conseguiu ter acesso aos arquivos dos diários da estação depois do seu retorno a Deep Space Nine. Quando Odo retornou de sua ida a Bajor, o chefe O'Brien contou a ele sobre as estranhezas que estavam acontecendo. Odo se mostrou simpático ao caso e disse que iria investigar. No entanto, mais tarde, quando O'Brien foi conversar com ele em seu escritório, Kira e Sisko apareceram armados acompanhados de Bashir. Mas O'Brien tinha se antecipado e preparado um plano de fuga que passou a ser executado a partir de então. Ele conseguiu escapar dali, pegou um runabout e fugiu da estação. Acreditando que algo tomou conta da frota estelar inteira, O'Brien está indo até o planeta dos Paradans para avisá-los, e eventualmente descobrirá a terrível verdade por trás de todo o ocorrido. Bom pessoal, antes de começar a análise do episódio, eu só quero deixar aqueles recadinhos de sempre, para que acompanhem-nos nas redes sociais. Então vamos lá. O Sessão 31 está no Facebook, então vão lá, procurem a página, curtam, entrem no grupo também. Estamos também no Twitter, é o @secal31, e também no Google+. Então vão lá, sigam-nos, e é isso aí. E Thiago, muito obrigado aí pela sua leitura, cara. Valeu! Eu que agradeço, e as meninas aí dão feedback se gostaram da leitura. Obrigado por quebrar o galho aí, valeu, cara. E vamos então agora para a análise do episódio. Cara, episódio Whispers, Deep Space Nine, segunda temporada. E aquela coisa, cara, eu quero saber, de maneira geral, o que você achou do episódio. E também quero saber como foi a primeira vez que você viu e essa última. Diz aí, cara, fala a sua experiência, o que você achou no geral de Whispers. Cara, eu fico, tipo, eu tô terminando agora a Deep Space Nine, cara. E essa série, pra mim, ela tá com todos os roteiros estão muito bem fechados, sabe? Gosto muito. E esse episódio em específico, eu gostei muito dele. É um episódio ótimo pra gente discutir ele. Você tá fazendo, peraí, você nunca tinha feito a maratona da DS9, é isso? Isso, a maratona seguida, assim, sem parar, nunca tinha feito. Então tinha vários episódios que você não tinha visto ainda. Exatamente. Ah, tá. Então você deve ter se surpreendido e tá se surpreendendo muito agora, né? Sim, principalmente a sequência final. Tinha alguns que eu não, tipo, que na televisão não passava, porque lógico que é a sequência final, né? Mas esse episódio específico é muito bom. Eu gostei dele, muito dele, da primeira vez que eu vi. Também gostei muito dessa. Só que da segunda vez que eu assistindo, eu percebi, já deu pra perceber que o que tava errado era com ele, não era com o que tava ao redor dele. Ah não, esse episódio é isso, né, cara? Depois que você sabe, depois que você assistiu ele inteiro, o mistério acabou, né? Não é mais aquela... A experiência inicial é sempre uma, né? Depois é outro tipo de experiência, né? Não, é, mas tipo aquilo que ele fala assim, a Keiko mesmo, fugindo dele, colocando a Molly também, tipo, pra fora, tipo, pra não ficar perto dele, você realmente, tipo, poxa, não é com o pessoal, é com ele o problema, né? É, mas é legal numa segunda assistida e as assistidas posteriores, é que daí a apreciação também muda de foco, porque a gente meio que começa a reparar nos detalhes, né? Isso, tipo, as ordens do Sisko, por que ele tá tomando aquela ordem, isso é muito bacana. É, porque como a gente já sabe qual que é a verdadeira intenção de, ou seja, de todo mundo na estação com relação àquele O'Brien, né? Aí a gente passa a ver por outro ângulo, né, cara? Sim. Então, cara, eu particularmente, cara, eu lembro a primeira vez que eu vi esse episódio, porque foi lá pra 2009, né? Foi quando eu tava fazendo a maratona de Deep Space Nine, né, cara? Também eu não tinha visto vários episódios, o arco final, eu tinha muita coisa que eu não tinha visto, mas enfim... Esse episódio me surpreendeu muito, cara. É, eu lembro até hoje do dia, que era de noite, assim, de madrugada, eu assistindo esse episódio, eu ficando assim, maluco, cara. Que eu não tava acreditando, que eu achei uma história muito envolvente, assim, cara. É um episódio que te prende do começo ao fim, né, cara? É uma história que, cara, é diferente até pra Star Trek, né? Não é uma história comum na franquia, né? E um tipo de abordagem, né? Parece assim... parece um conto de ficção científica perdida, assim, é uma coisa meio Twilight Zone, assim, né, cara? E até hoje eu considero que de Deep Space Nine é um dos melhores, cara. Eu acho esse episódio muito foda, cara. Gosto pra caramba, e é legal porque é um episódio inteiro do Chef O'Brien, né, cara? Por mais que seja a réplica dele, né? Mas que aliás é legal que eles usam o termo replicante, né? Isso, você chamou sua atenção isso? Não, isso foi do caralho quando falou replicante, né, cara? Porque isso é pura ficção, né, cara? É, isso aí é uma referência direta ao Blade Runner, né, cara? Exatamente. E esse episódio, ele tem, assim, um teor meio Philip K. Dick, né? Esse episódio, quando as pessoas lembram dele, vem à mente as duas principais influências, né? Que é aquele filme antiguíssimo lá, aquele Invasion of the Body Snatchers, e o Philip K. Dick com Blade Runner, e com a história... E a gente lembra mais do filme, né? O livro mesmo eu nunca li lá, aquele... Como é que chama? Aquele... Do Androids Dream of Electric Sheep? O nome em português é Androids Sonham com Ovelhas Elétricas. Acho que é isso. Eu sei que esse livro foi relançado no país aí também, um tempo atrás. Mas, enfim. A questão é que... Cara, a premissa do episódio é muito boa. A execução talvez seja melhor ainda, cara. Tudo nele eu gosto, cara. É um episódio... Não, esse episódio ele é muito bem cuidado, muito bem escrito. Talvez por isso mesmo, por ter essa referência, né, cara? Então ele é muito bem... É, porque o mistério, ele se mantém até o final também, né? É algo que... Você pode especular durante a história da sua cabeça, o que será que tá acontecendo. Mas a revelação... Na minha opinião, eu lembro quando eu vi a primeira vez, foi chocante, surpreendente, assim, né? Porque o bacana da história é, o O'Brien ali, ele tá o tempo todo acreditando, né, que todos estão sob a influência de alguma coisa, ou todos na estação foram dominados por algo, mas na verdade, ele que é o... É isso que é legal, a inversão, porque a maneira que o episódio é montado, né, inclusive a maneira como ele é filmado, é sempre do ponto de vista do O'Brien. Você nunca vê uma cena de conversa mesmo entre dois, ou sei lá, entre outros personagens em que o O'Brien não esteja na cena. Então a gente só acompanha o ponto de vista dele. Inclusive esse episódio, ele, por ser assim, tem uma curiosidade muito interessante, que é um episódio que foi filmado muito rápido, né? Eles economizaram até grana com isso. Só que porque as cenas eram só com o O'Brien, não tinha cenas com os outros personagens separadas, né? Não tinha, tipo, uma história B, por exemplo, nada, né? E aí, com isso, cara, pelo que eu tava lendo nas informações, no Memory Alpha mesmo, tem lá dizendo, que eu acho que tá até naquele Deep Space Nine Companion, naquele livro, né? É que meio que o episódio ficou mais curto, sabe? Ficou meio curto, né? Não completou lá os 40 e tantos minutos que tinha que ter. Então eles meio que enxertaram, né? Aquele diário de bordo do O'Brien gravando pra encher o tempo normal do episódio, né? Só que nesse caso, cara, é legal que não ficou, tipo, na cara que era isso, né? Ficou orgânico, né? O que você acha? Não, ficou muito orgânico, porque você tá realmente no diário dele, né? Parece como se você estivesse escutando o diário da réplica dele, né? Você tá ali acompanhando o diário dele, só... Então você não tem nenhuma outra informação, você só tem a informação dele, o ponto de vista dele, né? Então por isso a gente fica... Inclusive, você fica até o último minuto com ele, né? E é triste, né? O final é trágico, assim, dá uma dó, né, cara? É muito foda. Eu achei o final trágico até demais, sabe? O cara, tipo, você diz, pá, acabou. Caraca, calma. Mas é que nessas horas que a gente vê, né, cara, que é uma série de TV e naquela época eram histórias fechadinhas na maior parte das vezes, né, que se concluem no mesmo episódio, né, então tinha que acabar a história, né, mais isso também, né, tem que acabar a história, né. Exatamente. Mas, cara, o resultado como um conto de ficção científica, o resultado ali, cara, ele cumpre pra mim perfeitamente o papel, sabe. Então, eu adoro rever esse episódio. Sim. Esse é mais um daqueles que eu sempre quis fazer um Sessão 31 sobre, né? Porque ele não tem consequências pro que vem depois, sabe? Apesar de alguns poucos atores convidados, ele é um episódio que me pareceu mais modesto, né? E além disso, e mesmo assim, é um grande episódio com uma boa história, uma ótima história, né? Então, pra mim, esse é o tipo de episódio que eu gosto muito de trazer pra comentar aqui, né? Então, cara, vai ser bacana hoje aí. Que é puro Star Trek isso, né, cara? Você ter um ótimo roteiro, né? Não precisa ter tudo em volta, caro, milhões, não. É só ter um excelente roteiro, né? É, e os atores também, né, cara? Sim. Os diálogos. É legal, né? Eles estão magrinhos, né? Você revê, tipo, já tô na oitava temporada, na sétima. Você vai ver o roteiro na segunda. Tá todo mundo magro. Eu falei, caraca. Acho que oh, o Bashir continua a mesma coisa, né? Não, o Bashir sempre foi magro. Tipo, tanto que nunca me colou aquela ideia dele ser super forte, magro daquele jeito. Akira e os seus cabelos diferentes. É, Akira continua. Akira, na minha opinião, vai ficando cada vez mais linda, cara, conforme vai passando o tempo, assim, né? Na série, né, cara? Mas esse é um assunto à parte, né? Deixa pra uma outra hora. Mas você gostou da conclusão dele? De ser rápida desse jeito? Então, eu gostei muito da conclusão. Tanto é que eu acho que o que deixa aquela sensação de que você viu também um grande episódio é a conclusão. Só que eu entendo em que ponto que você quer chegar. É, de fato, ficou meio corrido. Né? É, seria isso, né? É um pouquinho corrido e ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem no mesmo momento em que o O'Brien copia lá, o replicante chega, no mesmo momento o Bashir tá lá com o O'Brien de verdade, no mesmo momento tem aquela conversa ali com os rebeldes paradas, né? É tudo muito providencial que seja meio que na mesma hora, né? É, mas, nesse caso, lógico, talvez se fosse um filme ou um episódio duplo, fosse mais bem desenvolvido. Com certeza, imagino que sim, né? Mas, pra mim, satisfaz, porque o drama é muito bom, cara. E, sim, de certa forma, tudo bem, é corrido, mas eu acho que é uma boa. É, cara, eu acho uma ótima conclusão, mesmo sabendo que poderia ter tido mais. Né? Entendi. O que você acha? Qual que é a sua opinião de maneira geral sobre isso aí? Então, a gente vai falar bem da cena, mas no final ele podia, tipo, não deixar, não sei se eu posso falar agora, deixar dele vivo, porque daria o gancho totalmente pro replicante, sabe? Um episódio só do replicante, entendeu? Ah, mas se tivesse isso, não teria o drama, né? Mais trágico de você ver o cara morrer, né? Eu acho que o bom de ver ele morrer ali, meu, e ele morrer olhando para si mesmo, olhando para o O'Brien de verdade, eu acho que isso que dá o peso, cara. Ele é o O'Brien, né? Esse é que é o problema. Tanto é que o que ele fala para ele ao final é: cuide da. Como é que fala? Eu amo. Cuide da Keiko e da Molly, tipo. E da Molly, então. Então, eu acho, cara, eu acho. É bonito pra caralho, né? É trágico, é. Deixa. O episódio termina, te deixa meio que um vazio, mas é aquele vazio bom que você vê uma puta história, assim, né? Sim. É, nossa. Enfim, a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouco, mas no geral é isso. É um episódio, cara, que. Todo, meu, tem que ver. E eu acho que esse é um daqueles episódios que servem pra você mostrar pra um não-tracker, sabe? Sim. Porque é uma história que, na boa, acho que qualquer um entende, acho que todo mundo iria, tipo, se emocionar do mesmo jeito, ou pelo menos ia captar, sabe, pegar aquele peso da história meio que do mesmo jeito, cara. Eu acho que funciona muito bem pra todos, assim. Verdade. Mas é isso, Thiago. Vamos, então, partir pra uma análise mais detalhada desse episódio. Bom, cara, o episódio então começa com esse O'Brien, né, até então pra gente é o O'Brien normal, entrando no wormhole, né, porque ele tá indo, ele vai para o quadrante gama, certo? Sim. E aí a história vai sendo contada em retrospecto, né, é uma solução legal porque com isso o episódio ele vai ter um voice-over durante ele inteiro, né, sim. Porque a gente vai ouvindo vez ou outra o O'Brien, ele aí... falando do que tá acontecendo, que é um recurso muito bacana esse lance do voice-over, né, cara? Sim. Eu acho que tem gente que abusa disso, eu gosto quando isso é usado em Star Trek, porque é de vez em quando, né? Eu lembro muito em episódios como, por exemplo, Dear Doctor, da Enterprise, né? Aquele, como é que chama? Data's Day, né? Data's Day da nova geração também, né? Tem outros episódios, deve ter outros aí que, pra lembrar agora, eu não lembro, mas esses dois me marcam muito. E aí o Whispers também carrega esse lance. É, isso também, agora, falando dentro do universo Star Trek, isso mostra que no futuro realmente não tem nem papel mais, né? Você não, tipo, quase não lê, né? Tipo, tudo... Você só escuta diário, né? Ou você fala o diário e ele vira uma escrita, né? Eu acho que às vezes tem umas coisas meio também que os caras forçam. Porque mais pra frente, quando a Keiko tá dormindo e ele tá lá no computador, né? Tipo, tentando ler os diários da estação... Ele poderia estar com um fone de ouvido e, né, meu, e digitando, porque falando alto ali, ela pode ouvir, né, cara, se ela acordar, né, sei lá, né. Exatamente. Tem umas coisas também que, né, é muito assim, eles poderiam variar um pouco a maneira como utilizam certas tecnologias, né. Sim. Pra determinados momentos. Todo mundo poderia ser um blogueiro, né. Porque todo mundo fica falando pra uma câmera, né, se você for ver, né. Aí, ó, essa, quando as pessoas falam de que Star Trek previu as coisas, isso aí ninguém fala, né? Vamos lá. Mas ó, uma coisa que eu reparei aí nesse começo aí, é que eu fiquei curioso, né? Porque o O'Brien, ele fala, ele pede um tipo de café que ele chama de Jamaican Blend Double Strong Double Sweet, né? Que é tipo, seria mais ou menos uma mistura jamaicana duplamente forte, duplamente, sei lá, doce, né? Sim. Esse café que ele pede, eu até pensei, peraí, será que ele pediu outras vezes na série, ou mesmo na nova geração, ou pediu depois? Cara, pelo que eu me lembro, ele não pediu, não esse, e pelo que eu pesquisei, porque eu acabei fazendo uma pesquisa, nunca rolou. O máximo que rolou foi em episódios anteriores que ele pede um café forte lá, entendeu? E que aí tem um episódio que até... tem uma piada em cima disso, que ele toma um café no final da tarde. Acho que é naquele Armageddon Game, né? Isso, exatamente. Mas isso não mostra. Esse bem específico foi só, tipo, desse cara. Dele, entendeu? Talvez acho que foi aí o episódio tentando mostrar pra gente que não era ele, entendeu? Então, eu pensei, será que é isso, cara? Será que é pra dar pistas? Eu não sei. Não sei não, hein? Pode ser, porque ele sempre pede café, né? Então. E ele, nesse episódio, acho que são, tipo, umas 4 vezes que ele pede esse mesmo, né? E tem meio que uma ênfase a isso, né? Eu achei... Deixa sempre bem claro, né, isso é diferente, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que era a dica, tava o tempo todo na nossa cara, a gente não viu. Será, cara? Interessante, né? Cara, agora, só um comentário de prop, né? Eu sempre achei essa caneca da Deep Space Nine meio feia, né, cara? O que que é essa caneca aí, cara? Eu queria dar uma surra no cara que inventou essa caneca, tipo, essa um triângulo. Não, nada a ver. Cara, coisa feia, né, cara? Não, o problema é que pra você matar essa caneca, você vê quando é aquela... É pior que tem aquelas que parece uma pirâmide. Pirâmide? Eu não tô lembrado. Ah, tá! Nossa, sei que aquela base... A base é maior do que a coisa. Cara, pra você tomar aquilo, você tem que virar, tipo, de ponta cabeça o copo. Cara, é terrível, é verdade, cara. A caneca mais bonita de Star Trek é aquela da Janeway, aquela caneca de metal que ela usa pra tomar café com cabo preto, assim, é bonita pra caramba. Essa ficou famosa, essa aí todo mundo se consegue, você compra até hoje. Não, mas essas canecas da Deep Space Nine, né, eles forçaram demais. Tipo, vamos fazer uma caneca diferente, uma caneca alienígena, forçou demais. É, cara, se fosse pelo menos a justificativa de que é uma caneca cardassiana, porque lá na estação aquele visual é todo esquisito, cardassiano, mas aí é um runabout, né, cara? Deve ser federado, né? E com esse design aí... Tinha que vir a caneca da Janeway, né? Pô, a da Janeway é bonitona, cara. Dá vontade. E eu que tomo café que nem ela também, compulsivamente, cara. Então, eu ia adorar encher um canecão daquele. Próxima cena já é... Começa a falar que tá no seu quarto, né? Aí ele vê que a Keiko já não tá na cama. Sim, sim. É. Né? Aí ele vai tomar o café da manhã e se assusta com a hora, que são 5:30 da manhã e ela já nem tá na cama. Ah, sim. Que daí é... Em seguida ele vai lá pra meio que a cozinha ali, né? Sim. É. E ali ele encontra uma coisa que eu quero comentar, é que ele encontra a Molly, né? Obviamente a Molly e a Keiko ali no café da manhã. E a Molly, cara, só como um comentário aí pra quem não se lembra, é a atriz Hannah Hatai. Acho que é assim que se fala, Hatai, né? Ela na Deep Space Nine é a mesma atriz lá da nova geração, né? Que ela apareceu pela primeira vez no episódio Rascals. Mas o que eu queria mais falar é que a Hannah Hatai, ela tá, tipo, no Facebook, entendeu? E se quiserem, eu vou deixar o link pra... Se quiserem curtir a página dela, é bom que você vê as fotos dela atuais, né? Ela tá com, acho que, 28 anos, se eu não me engano. 27, 28 anos. Cara, ela tá com essa mesma carinha de mole aí. Você acredita? Nossa senhora, ela tá com 28, cara, ela é mais velha do que eu. Cara, caramba, cara, você nasceu ontem mesmo. Quer dizer que nessa época, tipo, você era tipo um bebê, tava passando... Esse episódio é de 94, cara, é de fevereiro de 94. É, eu tinha 4 anos. 4 anos, cara. Ai, cara, a idade chega mesmo. É. E aí, essa cena mostra exatamente a Molly... É isso que eu falo, eu vou até discutir mais pra frente, vou falar o tempo todo. Acho que eles queriam um plano assim, vamos agir o mais natural possível. Daquela mesma forma, não olha pro lado, aí o cara olha na hora, sabe? É, só que a Molly, ela já, como é criança, não consegue disfarçar, né? Tipo... Sim. Nessa cena já mostra como eles estão tentando se afastar do O'Brien, as duas, né? A Keiko e a Molly. Ah, sim. E é legal. É legal porque já estabelece que tem coisa estranha aí. Tá esquisito esse negócio, né? É o tipo de coisa que vai crescendo cada vez no episódio, cada vez mais, né? Então é bacana. O episódio ele não tem enrolação, já vai te mostrando já. É legal. Exatamente. Que aí a próxima cena é qualquer. Ele vai na sala do Odo e tem o cara já fazendo as atualizações da segurança. Ah, sim, é o engenheiro. Ele deve ser um engenheiro, né? É o personagem chamado The Curtis, né? Sim. Acho que é isso. E aí o O'Brien fica... É a segunda coisa estranha, né? Já em seguida. Sim, é a segunda do dia, né? Porque ele, tipo, é o outro que já tá fazendo o trabalho dele, na frente dele, né? Ah, só lembrando que é esse lance, né? No começo do episódio aí, nessa parte que ele vai contando, ele fala que é tipo o que aconteceu nas últimas 52 horas, né? É tudo isso daí, ó. Sim. É, e o Odo, ele aí nessa cena, ele fala que o Odo está em Bajor, e ele tá, tipo, assumiu a Cisco que mandou ele fazer a ordem. Caiu o O'Brien meio que se irrita, né? Porque era ele que ia cuidar disso, né? E vai lá direto bater no Cisco, né? Cara, eu gostei dessa ideia de tirarem o Odo da estação pra ele voltar depois, porque funcionou muito bem. Porque daí o O'Brien pensa que tem um aliado depois e... Exatamente. Né, tem, cria aquela esperança, né? Porque o Odo tava fora, então talvez ele não estivesse influenciado pelo... Cara, então isso foi legal pra dar uma... Tipo, um sangue novo na história, assim. Pô, chegou o Odo e agora ele vai ajudar o O'Brien, né, cara? E é interessante nessa cena que ele vai lá falar com o Cisco, que ele vê, que é a cena que é a última cena do teaser antes de virar a abertura, que é ele vê o Cisco conversando com a Keiko, né? E daí começa... Cara, é legal que no teaser três coisas esquisitas já aconteceram, né? É, tipo, o que que aconteceu, né? Que porra é essa? É. E ele já fica ligado. Você vê que ele já, tipo, termina com ele se escondendo do Cisco, né? É, outra coisa legal também, cara, é que a gente vê que o O'Brien, em nenhum momento ele parece outro personagem. Inclusive, eu li numa entrevista que o Colm Meaney deu, né, o ator que interpreta o O'Brien, que ele fala que ele interpretou do mesmo jeito que ele interpreta o O'Brien. É, porque é isso, né, pra história funcionar, ele tem que ser o mesmo, pra que nós assistindo sejamos enganados, né, de que se trata do O'Brien que a gente conhece, né. Exatamente. É, porque ele continua, digamos que o protocolo dele lá de falar o diário dele, tipo, tá em dobra espacial máxima até o planeta dos Paradas. E uma coisa curiosa é o seguinte aí também que ele fala, né? Que tem um runabout atrás dele. É. Que ele até fala que é o runabout chamado Mekong, né? Esse Mekong, ele estreia nesse episódio, esse runabout. Porque no episódio anterior, que é o Armageddon Game, é onde aquele Ganges é destruído. Sim. E aí, esse que tá perseguindo ele é o Mekong. O runabout em que ele está é o Rio Grande. É, que é o principal deles, né? É o que eles usam bastante é o Rio Grande, né, cara? Sim. É, tem outros também, né, cara? É aquele lance, né, que eu lembro que uma vez eu comentei, né? Que é a coisa de que cada runabout na Deep Space Nine, né, tem o nome de um rio terrestre, né? Então, cada um desses nomes são nomes de rios. Você sabia disso? Não sabia disso, muito bem informado agora, hein? É, porque a Estação Espacial Nova ela só tem 3 exploradores, né? São 3? Eles mantêm sempre o número de 3 exploradores. Ah, tá, por mais que são explodidos, vai... Eles voltam, tipo, coloca 3 lá pra eles. Eu não lembrava quantos eram, eu tinha a impressão de que eram vários, é porque na verdade são explodidos e depois mudam o nome, né, cara? Não, mas são 3, isso eu percebi na série, são sempre 3. Ah, legal, legal. E o Cisco gosta do Rio Grande. Ah, tá, olha aí. Cara, isso eu não lembro, puta, eu preciso fazer uma nova maratona de DS9, esses detalhes eu tô me perdendo já, cara. Eu não lembrava de que o Cisco usava direto o Rio Grande, cara. É, isso, acho que o Rio Grande, só confirmar aqui, acho que não sei se é o Rio Grande ou a outra, quando atualiza, porque vem com a seção de phaser em cima. Ah, tá! É, o Rio Grande não tem. Quando vem o outro explorador, aí vem com a seção de torpedo fotônico em cima. Que daí não é o Rio Grande. Que não é o Rio Grande, que é uma seção pra combate. Você vê que realmente é uma boa quantidade de cenas dele no runabout fazendo essas reflexões. Realmente, os caras, tipo, filmaram que nem aquele lance lá. De fato, ficou sobrando muito tempo pra ser colocado no episódio, né? Não, pior que você falou isso, realmente, essa cena é uma cena parada. Ele faz uma coisa, pergunta pro computador, depois ele manda, desconsidera. E tá filmado isso, tipo, realmente, meu, vamos fazer hora aí, pessoal, vamos fazer hora. E ele fala mais lento, assim, né? Tal, ele olha pra cima. É, aí continua o diário, beleza, aí volta pra série. Aí, de repente, a história anda rápido, né? É. Verdade. The way they were acting, they might have been trying to pull off one of those surprise parties that I can't stand. Only, my birthday's not until September. And believe me, as it turned out, I had nothing else to celebrate. Ele chega ali, né, na Operações. É, Operações Ops. Chega no Ops, né, cara? E aí, o que, que ele vai fazer? Ah, uma coisa que apareceu aqui, eu tô vendo, eu tinha esquecido de comentar. O diretor é o Les Landau. Cara, Les Landau dirigiu tanto episódio tanto da Deep Space Nine quanto da nova geração, cara, que eu me lembro, assim. Capaz que tenha dirigido Voyager e Enterprise também, eu não me lembro agora. Mas esse é um diretor muito experiente com essa franquia, assim, depois de 87, digamos, né, cara? Não, e aí já ele tá em operações, aí é tipo aquele mesmo assunto, né? Vamos todo mundo disfarçar, mas só que não, né? Por quê? Qual que é a coisa que te chamou a atenção? Não, porque assim, eles têm que ser discretos pra esse O'Brien não desconfiar que ele não é o O'Brien. Só que, tipo, ele mal chega na operações, ninguém deixa ele trabalhar. Não, mas aí faz um sentido do cacete, né? Porque no final das contas, eles não têm certeza ainda de que esse O'Brien é uma cópia. Eles não têm essa certeza, mas mesmo assim que eles não têm, mesmo eles não tendo a certeza, eles não querem deixar ele encostar em nada relevante. Sim. Porque a qualquer momento podem dar, porque o que é revelado ao final é que a qualquer momento podem ativar lá, tipo, o gatilho pro cara virar um terrorista. Entendeu? Sim. Então, vamos supor que o cara mexe nas paradas, ele tem o conhecimento do O'Brien, pode explodir a estação em minutos, sei lá, vamos supor, né? Então, são medidas de segurança, né? Então, nesse ponto, faz sentido pra caramba. O que você acha? Então, esse é o único furo que eu vi na série. Por quê? Conta aí. Assim, nesse episódio. Porque, assim, o Chef O'Brien, porque ele é mostrado e apresentado em todo, é um cara bem correto. Se esse é um clone perfeito, o Cisco podia tranquilamente chegar pra ele e falar assim, ó, então, temos um problema. Acabamos de fazer uma notícia que você é um clone. Chegar direto, ó, você é um clone, a gente vai te afastar de tudo até a gente ter certeza disso. Sabe, pelo que o Brian sempre mostrou, ele ia falar, ok, estou disposto a fazer isso, entendeu? Putz, eu não tinha pensado nisso, mas será que, vamos supor, que os caras ficaram com medo de que se falasse isso, poderia servir também como um estopim pro cara virar alguma coisa diferente e tal? Então, mas a partir desse momento já colocariam segurança o tempo todo do lado dele, entendeu? Caramba, eu não tinha pensado nisso, hein, cara? Então, esse é o único furo que eu enxerguei. Eu falei assim, era só chegar pro Brian, vem cá, senta aqui com o papai. Então, peraí, mas é foda, né? Porque, esse é o único furo. Pô, mas é mó furão, cara, né? Esse aí já vale por um monte de furinhos menores. Sim, cara. Porque, tipo, você ficou. É porque assim, ninguém disfarçou legal, sabe? Tipo, nem a Molly dormia mais com ele. Porra, meu, não dá, né? Cara, agora eu tô pensando aqui, será então que na verdade é um furaço e perde a credibilidade? Então, cara, pensando bem, porque assim, se você não pensar nisso, o episódio é legal. Mas por mim, se eu fosse o capitão, o negócio é o seguinte: você acabou de voltar de uma missão, a gente recebeu uma notícia que você é um clone. Tipo, o Chef O'Brien é uma pessoa, tipo, correta. E esse clone é um cara, você mostrou seu Chef O'Brien. Não só isso, mas mesmo se ele não fosse correto. Porque pelo que você tá falando, vamos supor, vamos prender ele agora e dane-se, entendeu? Exatamente, vamos prender e vamos atrás da resposta. Então, mas e se, aí que tá, cara, e se, a única coisa que salvaria então dentro desse argumento, é que se o cara se vê acuado e nesse momento, não, mas aí não faz sentido, né, porque ele se viu acuado o episódio todo depois, né? É isso que eu quero dizer, ele viu o episódio inteiro, tipo, fugindo das pessoas, entendeu? Tentando saber a verdade, entendeu? Nossa, cara, eu acho que não tem. Acho que não. Meu, se alguém estiver ouvindo aí, vier com uma explicação, mas pelo que. Agora, nesse momento, eu tô pensando que isso é um furão, cara. É, porque assim, aí ou o chefe ia tentar ajudar a provar que é ele, ou ele ia ficar preso lá dando as loucas dele, entendeu? Não, assim, se eu fosse o Cisco, eu ia falar, prende esse cara aí, dane-se, entendeu? Fica preso aí, depois a gente vai ver se é, não é, qual é que é, né? Mas, cara, é verdade, cara, olha... Obrigado, Thiago, mais uma vez... Obrigado, fazendo meu trabalho de capitão, acabando com sonhos trackers. Ai, caramba, cara, no final das contas é aquela história, não existe um episódio de Star Trek que sobreviva a uma análise, sabe, crítica mesmo, assim, parece, né, cara? É aquele que o pessoal sempre fala, é o momento tracker chato que eu falo, aquele bem... Putz, cara, que foda, hein, cara? Nossa, depois eu vou ficar pensando numa solução pra isso, mas tô achando que não tem. É aquela pergunta que eu faço pra você. Se você fosse capitão, se você recebesse uma notícia dessa, que um tripulante seu não é o seu tripulante, o que você faria? Não, é o que eu falei. Confine ou nos seus aposentos. Ou na prisão, porque nos aposentos é perigoso. Você viu que ele, se deixar lá, ele faz tipo ele MacGyver. Faz tipo, né? É o MacGyver, cara, né? O O'Brien então, é o MacGyver da Deep Space Nine. É, cara, do século 24, né? Então, caramba, é verdade, cara. Olha aí, velho. Você vê, cara. Ixi, olha. Nossa, hein? Mas é isso aí, vamos continuar, né? Vamos continuar. É porque depois dessa cena, tem a cena do Cisco falando com ele. Não, antes disso, deixa eu só... Eu entrei aqui no Memory Alpha de novo, pra ver o Les Landau, que é o diretor desse episódio. Olha só, foram 34 episódios da nova geração que ele dirigiu, 14 da Deep Space Nine, incluindo esse, 9 da Voyager e 1 da Enterprise. O da Enterprise é aquele fraquinho dos Klingons, o Sleeping Dogs, né? Tá. Olha aí, cara, o currículo do cara, hein? Episódio... Ó, São 58 episódios dirigidos para Star Trek. Ah, caraca. É, esse cara aqui eu lembro muito da nova geração. 34, velho, da nova geração. É, bom, esse é um cara bom pra voltar. Não, e esse cara... Não, eu acho, eu não lembro se ele tá vivo, hein, cara. Deixa eu ver aqui. Olha, não lembro, cara. Então, esse cara não, parece que tá vivo sim, cara. É, então, ele é muito bom. Tanto é que esse episódio aqui, cara, ele é muito bem dirigido. As cenas, elas sempre estão se movimentando. Tirando as cenas do Runabout, né, que foram incluídas ali depois, né. É. Mas, no, você vê, é, tá sempre se movimentando, o posicionamento dos atores. É um episódio que, assim como vários, né, esse aqui pra mim se destaca a direção também. Sim. Não, realmente você vê que é um episódio bem feito, né. Mesmo as cenas gravadas pós, se encaixa perfeitamente. Se você recebesse a notícia, o que você faria, né? Putz, tá certo, né? Então, vamos deixar o replicante viver sua vidinha na estação enquanto ele tem uma aventura. Vamos deixar ele com uma aventura. É, porque eu acho que ele, já que vai morrer mesmo, deixa ele ter uma aventura, né, antes de... Vai, é só não assistir duas vezes o episódio seguido, que aí você vai achar coisa pra caramba. É, fogo. Eu acho que os melhores episódios é o que você... não percebe na primeira, né? Aí os fracos é o que já fica claro na primeira. Na primeira, isso é verdade. O Brian então vai falar com o Cisco na sala dele, né? É. Não, que é uma conversa que começa super assim, tipo, natural, que o Cisco tem com ele todo dia, né? Deixa eu até vir aqui a ver a frase com que ele fala. O Cisco faz uma pergunta, tipo, nada a ver. Que ele comenta que ele ficou contrariado por ter colocado o Alferes fazer o trabalho dele, né? Aí ele fala, não, tudo bem, entendi. É, ele fala, tipo, ah, deu uma vacilada nessa daí, deixei a bola cair, né? Ele usa uma metáfora de beisebol, assim, né? Pra... Mas, é... não, mas até aí, ok, né? Acho que... É... Não, isso é tranquilo, mas a hora que ele senta, quer ver? Tipo, a hora que ele senta na cadeira, algo mais que eu deva saber? É, então, mas a justificativa dele é, tipo, ah... É aquelas coisas que a gente não coloca nos relatórios, né? É. Ele fala assim. Então, é, eu fiquei pensando o seguinte, né? É, até por conta desse lance que você comentou do furão no roteiro, né? A todo momento eles estão ali tentando discutir, descobrir alguma coisa que o O'Brien talvez esteja escondendo pra saber se ele é o O'Brien mesmo ou o replicante que tá se fingindo de O'Brien. Então, será que não é por isso que eles têm que fazer ele viver a vida normal dele aí? Pra que ele, sem querer, dê uma vacilada e solte uma informação? Eu vejo, assim, que isso faz sentido também, né? Porque se ele tivesse preso lá, que nem a gente comentou, ah, tem que deixar ele preso, né? Se ele tiver preso, aí que ele não vai falar nada. Aí que ele não vai soltar nenhuma brecha para informações que eles querem saber, não é? É, por esse lado, mas se você tá mentindo, você vai mentir o tempo todo, né? Então, não, mas depende, porque se... Sim. É, porque se os caras conseguem, tipo, deixar ele na casa da mulher, por mais que ela também não tá fazendo um grande trabalho de fingimento, mas tá fazendo, para que ele se sinta à vontade para ser mais fácil extrair a informação que eles precisam. É, talvez ele dá... Ah, eu caí, bati a cabeça e acordei, tipo, né? Fiquei desmaiado um minuto, talvez uma coisa assim, né? É, vamos supor que, sem querer, ele solte uma informação, uma brecha de que... É, sobre o plano do governo dos Paradans lá, entendeu? É. O plano de acabar com as negociações de paz, né? Dentro dessa premissa, faz todo sentido eles quererem que ele viva uma vida normal ali, né? É uma vida tipo da que o O'Brien vive normalmente. O que você acha? Você acha que isso daí... Eu acho que explica. É, não, né? Isso daí, tipo, ajudaria um pouco o furo diminuir. É, já, aí, ó, já diminui, vai uns 70%, não diminui, não? Sim, bastante. Aí, acho que até mais que isso, hein, cara? Talvez isso aí cubra mesmo, né? É. Eu vejo que isso aí é o motivo, né? É o motivo pela encenação toda, né? Mas aí a encenação teria que ser realmente boa o suficiente, né? Porque logo nessa cena, tipo... Não, mas olha só, os caras não são atores, eles são... É, são as coisas, mas no teaser ele já ficou com a pulga atrás da orelha. Depois dessa, ele já tá louco, você percebe que ele já não tá, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Então, mas é que eu vejo assim, os caras têm que manter um meio termo entre tem que parecer normal e ao mesmo tempo a gente tá desesperado pra descobrir alguma coisa. Né? Dentro disso faz sentido, né? Sim. A gente vai continuar comentando, ao final do episódio vamos chegar num veredito aí. É, vamos decidir. Vai ser não, pare ímpar. Próxima cena já vai pro hospital, né? Pra enfermaria lá, fazendo exames nele. Cara, essa cena é muito boa, né? Fala a verdade. É, eles discutindo é muito engraçado, é muito hilário. É, e aliás, né? O lance da aproximação do O'Brien com o Bashir, da amizade, a aproximação ela começa no episódio anterior, que é o Armageddon Game, né? Eu acho que essa cena toda aí na enfermaria, ela já é tipo um primeiro desenvolvimento, vamos dizer, na estação... Da amizade deles, né? Sim. Dessa amizade engraçada que eles têm, né? Que tem também essas pequenas agressões, né? Agressões de amigos, né? Eu achei que isso aí ajudou muito a estabelecer o que mais pra frente a gente vai ver, que vira uma puta amizade, né, cara? É. Não é verdade? É, porque até então o O'Brien quer distância, né, do Bashir, né? É, e o Bashir fica provocando, né? É. Depois, mais pra frente, vira tipo um bromance, né, até, né, cara? Vira aquela coisa bem os amigos e tal, né, cara? Eu acho que de amizade em Star Trek, entre personagens, é a maior amizade que tem, não é, cara? Do O'Brien e do Bashir? Não, eles mostraram bem essa que, assim, na série toda, pega a série não, toda. Sim, porque eles construíram essa amizade na série, né? Porque o Kirk e o Spock, na verdade, não existia, assim, tanta intimidade também, porque o Spock é um vulcano, meio vulcano e tal, né? É que não foi explorado tão bem, tipo, depois, né, da Deep Space Nine, né? Porque a série clássica teve filmes, né? Aí depois mostrou o pessoal em volta da fogueira, né? Aqui não, né? Aqui poderia ter continuado, né? Ah, mas também tem episódios, por exemplo, lembra aquele episódio que a Keiko vai pra não sei aonde? Acho que vai pra... Não sei. A Keiko volta a trabalhar, né? Aí ele passa o tempo todo com o Bashir, né? É, passa o tempo todo com o Bashir, aí eles ficam bêbados dentro da casa do O'Brien, não é isso? Isso mesmo. Aí ali é bem assim aquele lance de... vamos dizer que é o equivalente à cena do... Que nem você da fogueira, do, é, da lareira. Do acampamento. É. Super filme, inclusive, super filme, mas tudo bem. Filmão! Ó, essa é uma cena legal daquele filme, apesar de meio exagera no humor um pouco, né, mas é legal, pelo menos vale por isso. Cough. How's the sex life? I don't have a sense of humor. Cough. Everything all right in that department? That department is none of Starfleet's business, all yours. Próxima cena aí, a gente vai ver o Jake Sisko com mais um de seus figurinos maravilhosos, né? Não, eu ia falar do figurino, do mesmo figurino, tipo, dos médicos, aquela roupinha que eles usam. Você reparou quantos nós tem atrás dessa roupa? Eu fico mais assim, ó, você vai tirar aqui a roupa e vai colocar essa aqui. Aí você vai olhar, você tem que colocar, ó, 1, 2, 3, 4, você tem que dar 20 nós nas suas costas, como? Não, você tá falando da roupa que o O'Brien tava usando, né? Isso, que o O'Brien tava usando. Sim, sim. Esse é pra facilitar e pra me atrapalhar, gente. É, mas nesse caso tem que dificultar, né? Será que é por isso? Mas eu não lembro em outros episódios essa roupa aí. Né? Não, é a mesma coisa. Essa é uma túnica, né? Que ela começa a ser amarrada aqui na nuca e vai até embaixo amarrada, cara. Eu falo, como assim? Tem um assistente só pra fazer cada paciente, né? Caramba, né? O cara tá tendo uma hemorragia ali, tem que cortar com a tesoura a roupa médica ali, a roupa de hospital, né? Não, eu reparo nisso porque eu trabalho lá em hospital, faço o trabalho voluntário e eu percebo que as roupas são bem rápidas, sabe? É um avental pra você tirar e colocar rápido no paciente. Caramba, aí no século 24 vai ficando mais difícil o negócio. É. E outra coisa que eu ia comentar, meu... Nesse século 24 precisa de tanta ferramenta pra escanear um paciente. Não basta, deitar numa máquina e vir um scanner, sabe? Não, então, esse é um lance que é interessante comentar, que é o seguinte: é mais ou menos quando a gente vê os caras dizendo, ó, tenho muito trabalho pra fazer. Aí os caras estão com vários pads na mão, vários, né? Quer dizer, é tipo pra dar uma sensação de muita coisa pra fazer. Só que, meu, hoje em dia você tem um tablet, você tem vários aplicativos rolando ao mesmo tempo. Nessa época parece que cada coisa, os caras imaginaram assim, cada coisa pra se fazer tem que ser um tablet, entendeu? Um pad, né? Então eu acho que é nesse sentido que na enfermaria o Bashir tá com um monte de instrumentos, né? Sim. Sendo que, meu, um só já teria todos os aplicativos, né? Vamos dizer, né? Porque quando eles estão em campo, o tricorder resolve tudo, né? É, resolve tudo. Em campo, sim. Agora na enfermaria tem que ter um pra cada coisa, tipo... É. Então, esse é o tipo de coisa que envelheceu mal. Sim. É, que eles vieram com isso, essa coisa dos pads, por exemplo, que é muito legal, muito inventivo, né? Começou na nova geração. Só que quando eles falavam de fazer, sei lá, tô estudando manuais técnicos ou não sei o que lá, aí era um pad pra cada coisa, né, cara? É. Não, a nova geração ainda vem com aqueles pads transparentes, né? Que eu fico imaginando, você vai ler um negócio, mas você vê o seu dedo atrás, né? Não, se bem que você assiste esses filmes que tem um pouco de tecnologia inventada, que nem filme da Marvel, assim, né? Eles até têm esses monitores transparentes, né? Só que ali eles dão um jeito de que parece que faz sentido, né? Mas enfim, né? Só pensa no que se faz sentido ou não. Você tá abrindo uma planilha de Excel no seu escritório, só que o seu monitor é transparente. É, aí não dá pra você entrar no Xvideos, é isso? É, exatamente. Ou aquela conversa no Facebook, você não tem mais essa conversa no Facebook. Não tem, cara, já era. todo mundo sabe o que você tá fazendo. É, é isso aí. Então, isso é o motivo que eu falo. Coisa telas transparentes é uma coisa que, cara, esquece, isso não vai vir. É, isso aí vai ser, meu, a não ser que a empresa que você trabalha, eles vão obrigar que todas as mesas tenham, né? Exatamente. Por obrigação, não porque você quer, né? É. Mas é isso, cara. Aí o Jake fala com... Ah, é legal nessa cena do Jake que o O'Brien pega uma mentira do Cisco aí, né? Exatamente. O Cisco contou uma lorota pra ele aí. É, disse, porque... disse que a Keiko, né? Disse, ele deu a desculpa de que a Keiko... Que ele tava conversando com a Keiko porque o Jake tava com notas ruins. Aí o Jake vai lá e fala que, na verdade, tá tudo ok, né? É, não. Porque ele foi pedir uma ajuda pro chefe O'Brien porque nessa primeira e segunda temporada o Jake parecia que virou engenheiro, né? Ah, é. Ele era o menor aprendiz ali, né? É, ele é o menor aprendiz. Diz, tipo, tirando as roupinhas dele, é, daí ele fala, tipo, ele fala bem isso, pô, você pode me ajudar? E o Bar fala, próximo, pode ajudar pra melhorar nas notas? Fala, não, minhas notas estão excelentes, pronto. Foi é. Aí que ele teve, até inclusive corta a cena nessa parte, né? Que aí você vê que tudo mudou pra ele, né? É, a partir daí é onde ele já não tá apenas desconfiado, ele já meio que, a desconfiança entrou num nível muito maior, né, cara? Sim, porque aí o Cisco mandou ele consertar as torres, de, né, de atracagem. Que estavam consertar, mas pô, como assim consertar se ele mesmo que arrumou isso, tipo, não fazia nem duas semanas e tava tudo funcionando bem, né? É, absurdo, né? E pra piorar, né, quando ele vai lá onde vai ser a sala da conferência, né, com os Paradans, e tá aquele mesmo engenheiro lá, o The Curtis, né, o cara fala que, ah, apenas a Major Kira tem os códigos de acesso pra entrar nessa sala. Só que aí o O'Brien se esconde e vê ele entrando depois, né? É. Aí já não resta mais nenhuma dúvida, né, cara? A partir daí... Não, porque aí já começa, ele já começa a investigar. Tipo, o que que tá acontecendo com esse pessoal? Que os pessoal soube atuar bem, né? Mas tudo bem. É, aquele negócio, não são atores, né? É, acontece. Cara, uma coisa que eu esqueci de comentar, na cena lá que a gente comentou, que a gente falou sobre o O'Brien na enfermaria, naquele diálogo ele fala, né, o O'Brien ali, ele diz que a mãe dele morreu 2 anos antes, né, inclusive o Bashir, ele meio que fala disso, né, meio que fala, ah, sua mãe não sei o que, pô, aí o O'Brien, não, você sabe que minha mãe morreu, né, quer dizer, o Bashir jogou um verde, certo? Sim. E outra coisa que ele fala é que o pai dele casou novamente, e outra coisa que ele, que eu lembro é que tem um episódio que ele fala que ele tem 2 irmãos, né, o O'Brien. Então é só uma questão que eu quis levantar aqui só pra, sobre a família dele, né? Quer dizer, o pai que casou novamente, a mãe que morreu 2 anos antes e ele tem 2 irmãos. Não é falado aqui agora no episódio, mas é dito numa outra oportunidade. Sim, né? Coisa que dá pra um fã aí escrever uma história aí sobre o irmão do O'Brien agora. Os irmãos, né? Tem... Quem serão os irmãos do O'Brien? O que eles fazem? É. Como se alimentam, né? Onde vivem? Onde trabalham? A cena que ele tá andando no promenade e o pessoal vê, aí ele, o Jake vê ele, vai até ele com falar, tipo, de uma peça de engenharia. E aí acontece mais uma cena. Ah, só uma coisa, quando ele antes dele encontrar o Jake ali no promenade, né? A câmera passa e tem um pack LED. Você lembra dos pack LEDs? É sempre um alienígena gordo, né? Sim, lembro. Eles têm, tipo, tem um incidente daí com eles, com a Enterprise D, né? Não, a gente tem aquele episódio lá da nova geração antigo lá e tal, que é onde eles são introduzidos. Cara, eu acho essa raça uma das mais idiotas já criadas pra Star Trek, né? Não sei o que você pensa, mas eu acho tão... Ela é uma raça, tipo, meio cômica, ela é idiota por si só, né? Os caras têm um raciocínio lento e são viciados em tecnologia. Eu nunca consegui ver uma relação entre... Cara, eu acho muito jogada essa raça, assim, qualquer coisa, né? O que você acha? Ficou perdido, na verdade, na minha opinião. Tipo, o foco deles na série, inclusive. É, tanto é que depois disso, eles só viraram alienígenas de background, que nem a gente vê. Sim. Aí, ó. Não, e só comentário rápido. Esse é um episódio que eu fico meio puto com o Picard, que era fácil ele ter resolvido o problema com esses gordos. Era só ter lançado 2 torpedos fotônicos, derrubado o escudo deles e ter transportado o engenheiro pra nave. Mas beleza, esse pra outro episódio, outra discussão. Esse episódio, na verdade, ele é legal, não é aquele peak performance? Não, é aquele que ele teletransporta o engenheiro, que se chama o George, e o George é capturado por eles. Peraí, é o Samaritan Snare? Será que é esse? Deixa eu procurar aqui. Samaritan. Agora eu não vou lembrar o nome, mas assim, é da segunda temporada, não é? É que ele é capturado por eles, o George, e o George fica lá só pra trabalhar pra eles. Ah, achei aqui, ó. É, de fato, Thiago, é o Samaritan Snare, né? É esse episódio mesmo. E é, ó, e é curioso, né? É nesse mesmo episódio, que agora eu tô me lembrando, olha só, essa história do George capturado é tão mais ou menos, né? Que esse episódio ele é dividido em duas histórias. Tem essa história, e a outra é a história em que é legal, né? Que é o quando o Picard vai fazer o transplante do coração artificial. Isso, que essa história é bacana. Essa história é bacana, porque ele vai junto com o Wesley Crusher, eles começam a conversar, e aquela cena inadequada, eles estão naquele shuttle que é pequenininho e tal, a viagem toda. Essa parte do episódio é legal, né? Agora, sim, os Pac-Leds com o George lá, nossa, que episódio, essa parte é muito qualquer coisa, né, cara? É, que é uma coisa que faltou no Riker, entendeu? Tipo, é ele que tinha que, tipo, ser mais ativo, mais na pancada, e aí ficou ali no bate-papo, poderia ter resolvido a situação rapidinho e não resolveu. Não, é, essa parte toda é muito enrolação, e esses alienígenas são muito, muito sem graça, né? É. Nossa, Pac-Led, que invenção mais descartável, né, cara? Por exemplo, se me chamasse pra fazer um personagem desse, eu falaria, não, tô de boa, tô suave. Tô suavão. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. tô tranquilo, deixa pra lá. É isso, continuando aí é onde você ia comentar, né, que o Jake vai falar com o O'Brien, e nessa hora é onde a Kira, lá de cima, fala, ô Jake, seu pai tá te procurando, né? Só que antes disso, o Jake marcou com o chefe O'Brien pra encontrar ele no aposento dele à noite. Sim, sim, porque ele tem um trabalho pra fazer, né? É, e é isso, mais aí que o chefe O'Brien, tipo, meu, tem coisa muito errada. Ele até questiona o Jake. Jake, você tá percebendo alguma coisa errada na estação? E aí a Kira fala, seu pai tá te procurando, e corta eles no meio. É, isso aí foi curioso, eu achei que foi uma boa sacada no roteiro, porque eles atualizaram todos os oficiais, e talvez os bajorianos, não sei, né? Mas, dos oficiais da frota, e talvez também os bajorianos. Mas o Jake, tipo, esqueceram de atualizar ele sobre o que tá acontecendo. Eu achei isso crível, tipo, porque eu acho que foi, tipo, uma vacilada normal que as pessoas dão, né, cara? Tipo, esqueceram de avisar esqueceram que o Jake tem esse contato com o O'Brien sempre, né? Sim, que na verdade não deveriam esquecer, né? Porque o próprio Cisco falou pro O'Brien ajudar ele, né? Pra ele tomar um rumo na vida, esse moleque, né? E aí esqueceu, esse é um vacilo grande. É, mas eu achei legal que, pra mim, eu vejo assim, foi um vacilo deles personagens, mas não foi vacilo de roteiro, sabe? Não, foi proposital. É, eu achei legal isso. Sim, isso foi bem bacana. Jake, did anything unusual happen here at the station when I was in the Gamma Quadrant last? Jake, your father's been looking for you. I think he's back in your quarters. May be important. See you later. Everything under control, Chief? Bom, o O'Brien tá lá em cima, lá nos Upper Pylons, e daí ele, né, naqueles voiceovers, ele começa a falar que ele percebeu que aquilo ali foi, tipo, danificado propositalmente, né? E é legal, uma coisa também que eu gosto muito desse episódio é que o O'Brien, ele é genial o tempo todo, né? Pelo menos no campo dele, na área dele, ninguém enrola ele, né, cara? Não, ele é aquele excelente profissional, né, cara? Ele, tipo, não tem como enrolar ele. Do que ele sabe fazer, só ele sabe fazer. É, ou pelo menos só ele sabe fazer muito bem, com toda aquela eficiência, né, cara? Sim. Então, é bacana que a gente vê isso durante o episódio também. Ele é tipo uma demonstração da qualidade, da eficiência do O'Brien, assim, né? Sim. E inclusive, Thiago, eu tenho a impressão que o O'Brien é o melhor engenheiro das séries de Star Trek. Não fala isso. Vai lá, quem que é? O Scott? O Trip. Você acha o Trip? Ah, eu tô lembrando que teve um vídeo que você lançou no seu canal que você fala isso, né? É, foi o canal do Fernando, na verdade, do Nerd Trek. Ah, tá. Como é que era lá? Conta aí, pra galera aqui. A gente tinha que montar a tripulação, dou uma curtida lá no canal do Nerd Trek, que também é parceiro, e a gente montou a nossa tripulação. E na parte de engenheiro, eu falei o Trip. Ah, é verdade, verdade. É, porque a minha justificativa é simples, ele que, meu, ele só mexeu no motor que ninguém nunca tinha mexido antes, entendeu? E fez funcionar muito bem. É, pelo pioneirismo todo, de fato, é o cara. Mas, cara, eu fico com o O'Brien, cara. Eu acho que o O'Brien, ele, as coisas que ele toma conta são muito maiores. Ele já tomou conta de. Se bem que na Enterprise D, não, ele era apenas o chefe de transporte, né? Mas na estação, cara, e depois durante esse lance da Guerra Dominion, cara, que ele também tinha que mexer com a Defiant, botar a Defiant pra funcionar. Eu acho o O'Brien o mais casca-grossa também, assim, dos engenheiros, e o cara mais eficiente, cara, da série. Oi, Star Trek. E não só isso, o O'Brien deu uma sorte do caramba, né, porque na série, na nova geração, ele, tipo, era um coadjuvante que, tipo, aparecia de vez em nunca, né. Cara, e é legal, ele aparece no piloto, né, cara, o piloto cara, da série é muito bom. bom, né, cara? E de repente, cara, ele evolui pro personagem, cara, tipo, é totalmente, meu, essencial, cara. Cara, você pega, é muito louco, cara. O O'Brien, ele merece um podcast, um dia a gente vai fazer, cara. Porque o cara começa como um figurante de merda. Não, de merda, cara. E aí ele vai crescendo ao ponto de ser um dos protagonistas, ser o engenheiro de uma série de Star Trek, né, cara? O engenheiro da estação espacial inteira, né, cara? Sim, ele merece o podcast. Pô, e vários episódios focados nele, né? Aliás, né, uma coisa importante, não posso esquecer de comentar. Esse episódio que a gente tá falando hoje, ele faz parte de uma categoria. Você sabe qual é, né? Qual que é? É a categoria Vamos Torturar o O'Brien. É, não, existe essa categoria, cara. Em inglês eles chamam de O'Brien Must Suffer. Coitado, né? Ou então Let's Torture O'Brien, né? São esses termos que usam. Porque você deve ter reparado, você tá fazendo a maratona, já reparou que tem episódio que o O'Brien, ele é a vítima da história, cara? Nossa, é verdade. Não, eu percebi isso na Deep Space Nine, porque escolhe ele pra bater, né? É, então, tem uma explicação pra isso, né? O próprio Ira Steven Behr, né, que eu comentei, o showrunner, ele dizia que o O'Brien, pelo fato de ser meio que o cara comum, porque o O'Brien, ele é o cara comum, né, cara? Sim, ele é o casado, família, é tipo, é o comum, né? É, ele é tipo, ele é o cara do, né, o homem do povo, né, cara? Então, por causa dessa identificação imediata, vamos dizer, com o espectador, que não é, que nós não somos pessoas do século 24, nós somos pessoas comuns, né? E ele Exatamente. É o mais próximo disso, então por isso que os caras levavam ele pra essas situações, né? Pra rolar a identificação mais imediata, né? Então é curioso, cara. Tem várias curiosidades sobre o O'Brien, né, cara? É, só pra fechar esse papo, tem a questão da controvérsia relativa ao rank dele, a posição dele na série, né? Quer dizer, se ele é oficial ou não é, né? No final das contas, fica totalmente estabelecido que ele não é um oficial graduado, né? Então isso é curioso também, né? É, isso eu fiquei triste, mas é outro assunto. Esse é um outro assunto, um dia a gente comenta. Cara, vamos fazer isso um dia, um podcast, um intercom sobre a vida e obra de Miles O'Brien. Continuando a cena, assim, a gente pode resumir a cena, que essa é uma cena bem, tipo, pra ele, pro O'Brien, eu achei bem, tipo, tensa. Porque ele, assim, ele já tá desconfiado de todo mundo da estação. Aí ele se foi e falou, ele tava, mostra uma cena dele trabalhando lá na torre, e aí a próxima cena ele tá no seu quarto, na sua casa. Aí ele vai lá conversar com a Keiko, tipo, a Keiko tá fazendo um jantar. Aí ele pergunta onde tá a Molly. Ah, a Molly tá com os amiguinhos, não vai dormir em casa hoje. Ele, porra, já se animou, né? A cara que ele faz é ótima, né? É, a cara que ele faz é ótima. Tipo, porra, já me animei. Pô, tá tudo terrível, mas agora ficou tudo ótimo. Agora eu vou pelo menos... É. Aí ele vai lá abraçar ela. Do que ele abraça, tipo, aí volta o dilema do episódio. Tipo, ela já fecha a cara pra ele. Tipo, ela fala, não tô bem. Ela podia ter falado que tava com dor de cabeça, né? Seria uma desculpa melhor. Mas, não tô legal. Aí ela, tipo, vou fazer o seu jantar favorito hoje. Aí ele pergunta pra ela, mas você não gosta? Ah, mas é pra te agradar. Cara, aí ele, aquela cena eu acho bem triste. Tipo, ele olha pro prato de comida, da comida dele favorita, e ele não consegue comer ela, cara. Sim, cara. Tipo, porque vai que tem alguma coisa nessa comida, porque tá tudo muito estranho. É, cara, essa cena ela é muito bem filmada, inclusive, cara. Você vê que o diretor aposta nos closes, né? Pra pegar as reações nos olhares, assim. Tem um clima de desconfiança e paranoia, né? Não, paranoia total dele, porque, tipo, o que tá acontecendo? Tipo, até minha esposa, tipo, tá diferente. É, cara. Então é muito, muito bem filmado, cara. É mais uma das cenas que prendem totalmente a nossa atenção. Sim. Né? I don't know if there was anything wrong with the stew or not. When I went back later to check, she'd already put it into the disposal. But all I could think of as I looked at her was that this was not my Keiko. Eu tava vendo, é o seguinte, ó, eu tava vendo aqui no Memory Alpha, né? Naquelas nas informações de background, né? Quando eles falam sobre como que foi a criação da história e do script, né? Parece que é o seguinte, inicialmente eles tinham a ideia de que ia ser uma história de que o O'Brien chega na estação e ninguém reconhece ele, né? Tipo, ele e a Molly e a Keiko não estão lá, né? E aí quando ele vai fazer uma pesquisa, ele vai ver que ele ainda está servindo na Enterprise D. entendeu? E aí a história, o mistério da história ia ser em torno disso. Tipo, de que ele nunca foi pra Deep Space Nine. Qual seria a resolução disso, né? E é curioso, porque, inclusive, como relaciona aqui, essa história é muito parecida, essa história inicial pra esse episódio é muito parecida com o episódio Non Sequitur, da Voyager, né? Onde o Harry Kim passa por uma situação como essa. Começa o episódio e ele nunca foi pra USS Voyager, né? Então é... é curioso. E aí, com o tempo, os caras acharam, né, que não ia funcionar dessa forma, que ia ficar melhor, ao invés de ser desse jeito, que fosse mesmo esse clima de paranoia, né? Eles falam aqui, tem até uma parte da entrevista, parte do... aonde, aliás, essa parte da entrevista está no Star Trek Deep Space Nine Companion, que é um livro, né, que conta vários detalhes também de bastidores. E aqui está dizendo que eles se influenciaram muito também por um filme da década de 70, que chama-se The Parallax View, que é um filme que tem muita essa questão da paranoia, sabe, daquela coisa do mistério bem perigoso. Nesse caso do filme é algo mais político, assim, não era nada sci-fi, né? Mas teve essa influência, entendeu? Caraca, é, então... tô anotando todas essas dicas aqui, viu? Vou assistir todos esses filmes aí, viu? É, cara, eu também vou procurar, nunca vi, cara, entendeu? E então é interessante, cara, essas influências, né? Então é curioso. Essa cena eu acho que ela é a que mais carrega isso, assim, sabe? É, ou pelo menos uma das mais. É, porque aí ele já... aí a próxima cena já é naquela famosa cena do explorador, né? Ah, não, só uma coisa que eu queria comentar é que realmente eles não estão preparados pra fingir pro O'Brien, né? Porque a Keiko, ela poderia muito bem, tipo, escolher uma comida, comer a mesma comida, só que antes tomar o antídoto, né? Aí ela pode comer, e aí o O'Brien cairia desmaiado, e ela não, vamos dizer assim, né? É, ou, tipo, ela botou a Molly pra dormir fora, porque ela, tipo, não chamou o Bashir pra jantar com eles, entendeu? Sim, sim. Mas, ó, eu acho que isso funciona no episódio pra mostrar que os caras não são profissionais em fingimento, sabe? Vamos dizer que isso, né... Dá pra justificar. Já sabemos que nenhum deles seria chamado pela sessão 31. Tudo bem. É, você vê que o que... Se bem que o Bashir... É, o Bashir até que fingiu bem, né? Por isso que ele foi chamado, né? Sim. Não, mas é aquilo lá. É a próxima cena do explorador. Ah, tá. Porque começa um novo ato. A gente volta pro O'Brien no presente, digamos, contando a história pro diário de bordo. Sim. Que aí no explorador ele fala aquilo, tipo, aquela não era a minha Keiko. Ela jamais faria agiria daquele jeito. É, não, porque a expressão da Keiko tava realmente, ela, né, cara, até com uma... tipo, raiva, porque no plano não deu certo, né? Sim. É, ele continua falando que ele começou, aí ele começou a pesquisa, tipo, o que tava acontecendo na Deep Space Nine. Sim. Né? Aí ele começou a procurar, tipo, se era alguma coisa nos sensores, se alguma coisa, tipo, no ar, vírus, que tava fazendo todo o pessoal agir daquele jeito, né? E lógico que nunca deu nada, né? É, eu acho muito legal dessa cena, porque tem uma informação que é passada logo em seguida, quando ele começa a ouvir os diários da estação, ele tem uma hora que ele tá ouvindo o Cisco falar... é, da zona desmilitarizada. Lembra dessa hora? Sim. Então, eu não me lembrava, mas conforme eu estava vendo aqui no Memory Alpha, essa foi a primeira menção à zona desmilitarizada, sabia? E nessa época a nova geração ainda estava passando, e a nova geração ia falar da zona desmilitarizada depois também. Só que a primeira vez foi aqui, brevemente, ele ouvindo o diário da estação. Curioso, né? Sim. Porque, cara, a zona desmilitarizada vai ser importantíssima pra Voyager, né? Pro estabelecimento dos maquis. É fundamental pra Voyager, né? É nessa cena que ele tá no quarto dele fazendo a pesquisa, de novo ele pede o café jamaicano. Aí, ó. Essa é a deixa pra você. Fala, não, ele não é o O'Brien, cabeção. Será, cara? Eu não sei, cara, se é exatamente isso, né? Mas deixa a dúvida, eu gostei dessa dúvida. Sim. Isso eu achei legal. É, e nessa cena ele, tipo, continuando, é quando ele pede a data do. A data estelar que ele quer ver os arquivos e impede. Porque ele fala, ah, precisa de um tipo, de autoridade pra fazer isso. Agora, uma coisa curiosa, esses diários da estação, então, na verdade, eles são permitidos a todos os oficiais da frota estelar? Será que é isso, cara? Então, pelo que eu entendi, assim, você tem, tipo, eu tenho um diário do capitão, eles têm um diário de bordo deles, e pelo jeito, tipo, se não é um diário pra algum oficial de não, alguma missão... Não, porque assim, existem os diários pessoais, né? Os pessoais são só pra eles, né? Sim. Agora... Eu nunca peguei isso nas séries. Eu não lembro se algo que eu não peguei ou a desatenção. Mas assim, será que o diário do capitão, por exemplo, é sempre É permitido que qualquer um possa acessar? Será que é isso? Então, pelo que eu entendo da série, é uma coisa que todo mundo pode acessar, a não ser que eu bota nele um código de segurança. Ah, sim. Tipo, nível tanto lá, que só um cara a partir de tal rank que consegue acessar, né? Exatamente. Certo. Então, nesse caso, ele tá pegando tipo como se fosse um jornal ali diário, ali, vamos dizer. Isso. Só que aí, exatamente, só que aí, se ele pegasse, ele ia pegar a conversa de todo mundo. Tipo, o Cisco falando, estou com um grande problema na minha estação espacial. Acho que o meu oficial não é o meu oficial, entendeu? Então, aí nesse caso, então era algo que ele até comenta que é algo que era simples, mas ele não tem acesso, né? Exatamente. Ele deveria ter e não tem. É, porque ele tem acesso a vocal e a, tipo, porque ele, pelo que eu entendi, eles gravam como se fosse o Skype. Mas você pode ter o acesso só ao vocal ou ao vocal e imagem. E nem ao vocal ele teve acesso. Em seguida, então, ele vai lá pro Ops, né? Pra operações. Exatamente, Aí é onde ele já tá, ele tá decidido, ele quer ter acesso àquelas informações e ele vai lá, né, fazer umas, quer conseguir hackear o bagulho, né? O The Curtis aparece de novo aí na... Tá tudo bem por aí, Chief? De olho nele, né? É, porque ele vê que a data de registro que ele não pode acessar é a data que ele chegou na estação. Ele fala, tem coisa errada. A partir do momento que ele chega na estação, ele não tem acesso a mais nada desses diários, né? Que só, abrir entre parênteses, é o único momento que eu vejo o pessoal, tipo, escrevendo, né? Ele botando a senha, né? No pad dele, né? No notebook dele, né? É. Porque o notebook dele só tem número, né? Tipo, pequenininho ainda, né? Tipo... Não, e é uns botõezinhos, né, cara? Em vez de ser um negócio... É que a gente tá acostumado com touchscreen, que você cria quantos botões você quiser pra qualquer coisa. Lá é limitado. Tem aqueles lá e acabou. É. Acabou, vai ser assim. Século 24 é isso, cara. É, gostou ou não gostou? Fala pro computador aí. Bom, aí dá certo o esquema dele, ele volta pro quarto. É legal quando ele fala, espero que tenham gostado das minhas cartas sensuais pra minha mulher, né? Porque ele vê que tiveram acesso até o diário pessoal, que é aquilo que eu tava comentando. Os diários pessoais são só seus, né? Bom, nesse momento vem aquela cena muito legal, porque dá meio que um sangue novo pra história, que é quando chega o Odo na estação. É bacana, né? A gente tinha até esquecido dele, né, cara? Meio que a história vai andando, né? E, tipo, eu assistindo esse episódio, toda vez eu esqueço que o Odo tá pra chegar, que ele vai chegar. Quando ele chega, você... Opa! Caramba, que legal, vai ter uma ajuda do Odo aí, né? Isso, porque o Odo marca, tipo assim, pra ele. Porque ele tem um aliado, que é o Odo. Porque o Odo, independente do que for, o Odo é sempre o cara correto, né? É tipo assim, o legal do Odo é que ele é sempre neutro. Neutro. Isso, é. Então é legal porque você tem a certeza que ele vai ser íntegro com o Brian, né, cara? É. Pra ele falou, puta, é o meu aliado agora pra solucionar isso, né? Dá até um alívio, assim, né? Puta, ainda bem que o Odo tá aí. Não tinha cara, tipo, não tinha cara melhor pra chegar, né? Exatamente. É isso que é legal. If I can confirm your suspicions, we can go to Starfleet and the Bajoran authorities at the same time. I'm glad you're back, Odo. We'll get to the bottom of this. É, aí ele volta pros aposentos dele e dá aquela deixa, né? Tipo, eu estou preparado pra alguma coisa se acontecer. É, essa é a cena MacGyver, né? Que ele começa a preparar uns gadgets ali, né? É, pelo menos um que é mostrado ali, que ele começa a encaixar as pecinhas já. Aí você pensa, opa, é legal, né? Porque quando acontece dele precisar usar isso, também é no momento que na hora você não espera, né? Aí depois vai aquela cena do bar, que pra você achou ela útil pra série? Deixa eu pensar, útil. Bom, o que acontece é o seguinte, deixa eu comentar sobre ela, é o final a gente vê a utilidade, né? É legal, porque o Quark não tá sabendo de nada, e é legal ver o O'Brien, tipo, ele até pega o Quark pelo colarinho, porque o Quark chega, as chances contra você são poucas, né? Alguma coisa assim, né? Aí o O'Brien pega pelo colarinho e ele fala, não, racquetball. Por quê? Aquele episódio, que é o 11º episódio da segunda temporada, chama-se Rivals, né? Aquele que o O'Brien e o Bashir ficam disputando a partida daquele racquetball lá, lembra? Sim. Um episódio meio fraco até, né? É. Mas o lance é que isso é trazido aqui como continuidade, né? E eu acho que serve pra estabelecer que o Quark não tá sabendo, né? Sim. Ele não tá dentro dessa, né? E faz sentido quando o Quark fala, não, eu tô perguntando dos Paradans porque é importante eu, né, saber dos meus próximos clientes, né? E é legal, todo esse diálogo eu achei muito bem escrito, muito legal, né? Talvez pra... ele tenha alguma utilidade, né? Eu acho que ele estabelece um pouco de tensão, né? Você não sabe o que vai acontecer, eu acho que é pra dar um tempo, o Odo tá descobrindo as coisas agora, né? É, talvez mostrar pra ele, né? Talvez mostrar pra gente que o Brian tá, tipo, nervoso, já tá no seu máximo. Já, isso, né? Exatamente, isso aí é pra criar tensão, criar mais preocupação. Então, aí você falou uma coisa, eu lembrei. Ninguém ligou pro Odo e avisou ele? Não, né? Pelo jeito, não. E agora, por que não fizeram isso? Não sei. De fato, deveria ter feito, né? É, mas beleza. Bom, não vamos aumentar esse furo, vamos continuar. É, talvez os caras nem soubessem que o Odo ia voltar tão cedo. Não sei se isso justifica. É. Né? Ou foi vacilo, tipo que nem com o Jake, né? Às vezes o negócio é tão rápido que também... não sei, né? Mas é um ponto aí que você levantou que é interessante, né? Sim. Mas não me incomoda. Mesmo se for um furo, esse é um que não me incomoda em nada. É legal porque funciona pra história ter tido esse momento de esperança, sabe? É. E aí é quebrado. Não, isso foi muito legal, porque você tá ali com ele, com o Brian, no sofrimento dele. Mano, chegou o Odo, cara. O Odo vai resolver tudo, cara. É, cara. Isso que é legal, cara. Nessas horas eu acho que vale a pena. Eu digo, sei lá, como roteirista, vale a pena você abandonar um pouco o que seria o mais lógico pra criar um momento assim pra você, sabe, você muda a expectativa do espectador, sabe? É legal, cara, né? Sim. Agora a cena toma um outro ritmo, né? Agora não é mais aquela investigação, agora já, tipo, quebra pau, né? Ah, sim, a partir de agora a gente vai ter meio que... toma um novo ritmo, né? É, ação, né? Vai ser a parte ação do episódio. E uma ação que foi sendo construída, né? É natural, né? Sim. É legal esse lance do O'Brien jogar no chão aquele device, né? Parece um bagulho meio ninja, né? Joga fumacinha, né, tá... Assim, eu achei meu cocô, porque assim... É, pô, eu sou engenheiro, eu vou fazer uma bombinha de tipo Batman, sabe? Joga no chão e some. É, então, é o Batman. Eu achei que ele ia fazer... Quando eu vi ele construindo, achei que era tipo algum teletransporte, sabe? Rápido. Ele ia apertar, ia sair de lá e aparecer em outro lugar. É, seria muito melhor. Mas nesse ponto, cara, a gente vai ter que assumir o quê? Que ele não tem as peças pra um transporte. Mas ele tem um replicador lá, um sintetizador, né? Poderia ter feito um transporte. É, ele é um engenheiro-chefe, cara. Ele sabe fazer as coisas. Ah, é verdade, hein, cara. Ele poderia, sim, viu? É, porque aí, tipo, aí já chega na violência. Eu achei que o Cisco e a Kira chegaram na muita violência. É, mas o que eles iam fazer? É difícil, né? Bom, talvez eles vacilaram. Não, eles vacilaram sim, cara. Poderia ter chamado uma armada de um monte de bajorianos ali, que são seguranças da estação. Ou simples, chegar pra ele e ter aquela conversa que eu falei do começo. Senta aqui do lado do papai, a gente precisa conversar. Não, porque é verdade, cara. Porque mesmo. Não sei, eu acho que até o último momento eles tentaram extrair informação dele, né? É, pode ser, tentaram extrair informação deles, tipo, sem, tipo, suave, né? Sem que ele percebesse. É, sem que ele percebesse, né? Aí, ao final, vai ter que prender ele mesmo, não tem jeito. Só que a maneira como foi feita, de fato, foi amadora. Dois phasers e o médico com hipospray na mão, né, cara? É. Tinha que ser uma porrada de bajorianos ali, que são os seguranças. É, porque depois dessa cena, ele deu uma de Matrix, cara. Ele desviou do phaser de um bajoriano. É, não. É, não foi muito bem dirigida. Essa parte é esquisitinha, né? Realmente, o bajoriano atira de qualquer jeito e ele também é todo lento, assim, né? Essa parte não foi muito legal. É. Né? Eu acho que o diretor é muito bom aí em tudo, mas na ação, às vezes, dá essa vacilada, né? Vamos dizer. É, exatamente. Mas tudo bem, é tranquilo. A gente passa, releva, passou. Passou. É. Mas é legal ver o O'Brien todo genial aí com o lance dos campos de força, né? Que ele ativa os campos de força ali e tal. Ele sabe como atrasar os caras, né? Sim. Já se prepara pra ser teletransportado pro Rio Grande. O O'Brien correndo pela estação, né? Então, aí é legal que ele encontra o Jake, né? E aí o Jake já foi informado sobre a situação. Né? Não, e é bacana, cara, porque na história inteira, eu acho que permanece o lance de que você fica, meu, todos estão contra ele, sabe? E você, cara, você acha mesmo que todos estão influenciados por alguma coisa, né? É, por isso que o episódio eu acho que ele foi muito bem construído, justamente por causa disso, porque você tá o tempo todo com o O'Brien, você não tá desistindo. Apesar de todos os cafés jamaicanos que ele pede, você tá com ele. É isso, você tá torcendo por ele, você tá do lado dele, cara, né? Tudo indica que ele tá certo, né? Listen to me. Something isn't normal around here. Your dad, the others. Something's happened to them. You and I are the only ones who can help. Jake Sisko to security. He's here. Level H2, Section 5. It'll be okay. Just surrender to them and you'll be fine. Você continua fugindo, ele entra nos dutos, né? Que nada melhor que fugir entrando nos dutos, né? Nos tubos Jeffreys da DS9, né? Aí ele perde. É bem clichê, né? Ele perde o phaser subindo a escada, né? Tudo bem. O phaser não tem nem coldre, todo mundo encosta o phaser para. Aí ele perde o phaser, né? Cai do bolso, beleza. Não, cai da mão, né? Tá na mão dele. Tá na mão, né? Aí ele chega na área de carga, até o teletransporte, que ele não conseguiu construir um, então, e teletransporta pro Rio Grande. Você vê que esse lance dele não ter feito um teletransporte, eu acho que tá meio na cara, é porque senão ia acabar muito rápido, né? É só pra durar, mas pro episódio ter o tempo que ele precisa ter, parece, né? Porque Sim. Se tivesse pouco tempo, eles iam inventar que é um transporte. Sabe aquela coisa? Você percebe isso nos roteiros. Quando tem, tipo assim, tem muitas outras cenas importantes, aí essas partes eles resumem numa resolução mais rápida, né? Eu vejo que esse lance dele tá tendo que correr pelos tubos para depois chegar naquele transporte do área de carga, eu acho que isso é mais porque, né, meu, na verdade tava faltando cenas, né? E aí vamos montando com isso aí, né? É. Não, mas acho que ele quis também dar outra dinâmica daí pra frente, né? Que é colocar ação, né? Correria, né? É, correria, também tem isso, né? Pra ficar, correria, pra ficar movimentado, né? É. Verdade. Mas foi bacana, eu gosto dessa correria toda. É legal. Tipo assim, é meio furadinho, que nem você falou, dele não ter construído, mas ainda dá pra gente racionalizar do tipo, vai que não tinha as peças necessárias. A energia necessária, qualquer coisa. Ou energia, ou ia chamar a atenção de alguma... Dá pra dar aquela, né? Não fica tão absurdo assim, né, digamos, né? Sim. Não é que nem tem furos que são injustificáveis, né? Esse aqui ainda dá pra... É. Aí, assim, ele vai correndo, ele consegue entrar no explorador. Aí ele vai sair da estação com o explorador. O que eu achei engraçado foi o Sisko estar sentado na cadeira dele, na cena. Ele poderia estar em qualquer lugar, mas ele estava... sentado. Tipo, significa que ele não foi procurar o O'Brien, sabe o que ele fez? Ele falou, vou atrás desse cara que eu vou lá sentar na minha cadeira. Procura lá, não tá nem suando, né, não saiu correndo. Procura esse cara lá, traz esse filho da puta aqui. Please do not address this unit in that manner. Aí ele ligou pra estação espacial de número que eu esqueci. Tá, ele vai ligar pra estação pra falar com uma almirante, tem uma curiosidade interessante aí, você sabe? Não, tem curiosidade? Cara, se eu te falar... Essa atriz chama-se Susan Bay, né? Essa almirante é a almirante Roman. Sim. Essa almirante é base estelar 401, tá? 401, é. Essa almirante Roman, ela apareceu num episódio muito bom da primeira temporada, que é o Past Prologue, bem do comecinho ali da série, né? Sim. Essa atriz, Susan Bay, cara, ela era a esposa do Leonard Nimoy. Alô? Pera aí, olha que deu bug aqui. Chocou? Você se chocou? Chocou. E ele faleceu, ela tá viúva, entendeu? É ela, sabe? Ela, então, é casada com o Nimoy? É, ela era a mulher da esposa do Nimoy, cara. Caraca, que legal. Não, e mais, tem mais, quer ficar mais chocado? Bora. O nome dela é Susan Bay, certo? Certo. Sabe quem é o primo dela? Não. Michael Bay. Nossa. Ai, cara. Caraca, que família importante. Olha isso, vai vendo, hein? Vai vendo. E tem mais. Ah, e já faz uma conexão aí, né? Porque nos filmes do Transformers, tem um personagem lá que é dublado pelo Nimoy, não é? O do Transformers 3 é o... Eu esqueci o nome do coisa. Enfim, peraí, mas tem, não tem? Tem, lógico que tem. Eu sei que tem. Então, olha as conexões aí, ó. Acho que os caras no jantar de domingo lá... Ô, quer fazer uma voz aí, ô? Ah, lembrei. O Nimoy, ele chegou a traduzir Transformers, né? Acho que foi o Megatron que ele traduziu, né? O Volgatron, ele traduziu o Volgatron. Nem sei que é isso, cara. É, o Volgatron é a transformação do Megatron num outro personagem. Faz de conta que eu sei o que é Megatron. Tá, beleza. E no filme Transformers... É que eu gosto de Transformers. Amo, nossa. Merda. Que no Transformers 3, o Nimoy fez a voz do Sentinel Prime. Sentinel Prime não tem nada a ver com Optimus Prime. Não. Tá, beleza. Prime significa que você é um cara especial na linhagem dos Transformers, só legal. Isso. Ainda bem que nós temos um especialista em Transformers aqui no Sessão 31, que é o Thiago, né? Beleza, vamos continuar. Não, e tem mais. Essa daqui também, eu particularmente fiquei chocado. Ela foi casada, antes de ser casada com o Nimoy, ela foi casada com o John Shook, ou Shook, né? Sabe quem é esse cara? Não. É aquele ator que fez aquele Klingon, veja bem, lá no Star Trek 4 e 6, que é aquele... que é o embaixador Klingon dos filmes da série clássica lá, lembra? Sim. Nossa senhora, tudo esse... junto ali. E, então, esse cara era casado com a Susan Bay antes do Nimoy. E esse ator também participou das outras séries de Star Trek. Ele participou pelo menos da Enterprise e da Voyager também. É, porque Star Trek, você faz um ET, você faz todos, né? É. Meu, o John Shook é aquele Klingon do episódio Affliction e Divergence da Enterprise. Aquele que é o Klingon que é mostrado que perde a testa enrugada, lembra? No final do sim, episódio? Sim, sim, que é do caramba esse episódio. É ele, cara, esse cara aí. Olha o Nimoy roubando a esposa do cara, mano. É, cara, olha aí, ó. Roubando a esposa de Klingon, hein? Olha aí, ó. Esse é o Spock, hein? Vai vendo. É. E aí na Voyager ele faz um personagem que é de uma raça alienígena do episódio Muse. Eu esqueci o nome daquela raça do episódio Muse. Um episódio muito bom, né? Que ele participa lá, né? É, mas fora isso, esse Klingon... Ah, e deixa eu só ver se eu não tô esquecendo nada. Ah, e eu não posso esquecer também, ele faz um Cardassiano, cara, em Deep Space Nine, olha isso. Caraca. Naquele episódio The Maquis, Part 2. Como eu queria fazer uma participação em Star Trek de qualquer alienígena, cara. Eu tinha que trabalhar a vida inteira. É, ia deixar... Não, e outra, você ia ser convidado pra convenções para o resto da vida. Exatamente. Aquele, quem sabe aquele, até aquele pack LED lá que a gente viu aí de background aí, é capaz dele estar no circuito de convenções aí, cara. Com certeza. Meu, a atriz que faz a Molly, né, a Hannah Hattai, Ela tá no Renegades, cara. Nossa senhora, como o Tracker é, cara. É, cara, tá... Cara, bizarro, né? Muito. Mas, ó, continuando aí... Continuando, ela fala com o almirante, né? Ele tenta falar com ela, tipo... Enfim, não, o O'Brien tá tentando pedir ajuda pra mulher do Nimoy, né? É isso que tá acontecendo. É, e não dá certo, né? Você vê que ele já tá louco, né, cara? Que ele fala, nossa, a frota estelar inteira está perdida, tipo, está infiltrada, está com alguma coisa, menos eu, né? Sim, não, e nesse momento ainda aparece mesmo, você fica assim, porra, meu, o que tá acontecendo? Coitado do O'Brien, né? Você tá ainda acompanhando o cara, né? É. Aí ele entra, ele marca curso pra fenda espacial, pra ele ir lá no planeta aqui, tipo, da onde deu toda a loucura, né? É, o planeta Parada. É isso. Próxima parada dele é em... Não, e uma coisa também que eu queria deixar... Ai, meu Deus do céu. Piadinha. Nossa, corta isso, gente. The line must be drawn here. E mais uma coisa que eu queria falar, que nessa época da... nessa época, ainda o CGI era mistura de maquete com computador, né? Sim, sim, nessa época ainda era, sim. Você vê que os movimentos ainda estão bem travados. Do runabout, já tá meio travadinho, né? É. Tipo, as curvas, alguma coisa assim, ainda não tá. Mas é legal, né? É legal, né? Eu gosto bastante. Aí ele já tá em caminho desse do... Qual que é o nome do planeta? Parada! Está a caminho de Parada e, mais uma vez, dentro do explorador, ele pede o café com mistura jamaicana lá, forte. Isso, Jamaican Blend, Double Strong, Double Sweet. Aí ele vai se esconder, ele vai tentar se esconder nas luas, em uma das luas de Parada 4, né? Sim. Que, aliás, cara, o plano dele é bem legal, né? Pra mostrar, o legal é o seguinte, do começo ao fim, a gente vê a genialidade do O'Brien, né? Pra escapar e tal, né? Mesmo nisso daí, né? Porque ele, o que ele faz lá, ele se esconde no... Só que é tipo em cima do polo magnético do planeta, né, cara? Sim. Pra que os sensores do outro runabout que tá atrás dele não encontrem, né? É bacana isso aí, porque ele sempre tá um passo à frente, sempre. Sempre. Ele é um cara inteligente pra caramba. They beamed to the surface? Confirm. How many people? 3 people. Anyone left on board? Negative. Put us on a course for Parada 2. Take us into synchronous orbit above their location on the surface. Uma coisa que eu me lembro muito assistindo a primeira vez também, é o quanto que você fica assim, o que vai acontecer agora? Nossa, cara, a verdade será revelada, sabe? Sim. É que tem vários casos em que o setup, assim, como o planejamento e o andamento da história é excelente, mas o mistério, quando vai resolver, às vezes, né, dá aquela... Não é tão legal, né? É. Acontece isso, né? Na nova geração acontece várias vezes, né? Sim. Que vai ver a resolução é mais ou menos. É. Né? Não, uma coisa que tem Star Trek, uma coisa que eu sempre comento é assim, você passa, tipo, você tem 50 minutos de episódio, aí você passa 40 minutos naquela tensão de como vou resolver aquilo. É, isso. Isso é legal. Aí, né? aí em 5 minutos ele resolve e nos próximos 5 minutos ele some do planeta. mas nesse caso, não, eu fiquei com esse medo porque eu pensei, pô, o episódio é tão bom, cara, ele merece um desfecho muito bom, putz, aí vai ser um episódio animal, né? E aí, cara, eu fiquei muito feliz que o episódio cumpriu isso, cara. O desfecho é excelente, né, cara? Sim. Quando vai se aproximando aí, ele desce lá no, naquela caverna. Porque, aliás, né, é interessante que o O'Brien tá sendo atraído pra isso. Porque, ao mesmo tempo, parece que é meio planejado, né? Porque quando eles chegam perto do O'Brien, ali na órbita, ali, eles não sabem exatamente onde ele tá. Mas eles vão lá, o outro Hanabout, ele vai pousar lá pensando, ó, o O'Brien vai seguir a gente, né? Essa que é o lance, né? Então eles estão atraindo ele pra explicar a verdade. Aí, porque, né, agora já conseguiu tirar ele da estação, né? Agora já não representa mais um perigo ali pra nada, né? E não conseguiram extrair informação dele nenhuma, né? Pelo jeito isso era importante, né? E aí vem aquela grande cena, né? Que eu falei que eu achei que resolveu... Puta, rápido demais, sabe? O cara ia mostrar a porta da fortuna, né? Tipo, número 1. Ele ia abrir, no que ele ia abrir, o cara deu um tiro nele, cara. Não, o cara foi estúpido, né? Não, foi muito estúpido, cara. Demais. Eu achei até, tipo... Enfim, eu não sei se o Cisco respeitou a estupidez do cara... Ou se foi uma coisa meio de roteiro que falhou, né? Mas eu acho que é mais assim, ó, não vamos se meter nisso não. Se eles mataram, deixa eles, tá tudo entre eles aí, entendeu? Como se fosse até uma coisa meio primeira diretriz, sabe? Exatamente, mas cara, ele criou o Brian, entendeu? É aquilo que a gente poderia até discutir de novo, do que é uma consciência, do que é um ser, entendeu? Sim, sim, é verdade, poderia ter tido, pelo menos o Cisco poderia ter chegado no cara e falou, o que você fez? Por que você matou ele, né? É. Talvez pudesse ter isso, né? Sim. Pra ficar mais Starfleet, assim. Porque isso caiu naquele mesmo esquema do Riker ter uma cópia, assim, entendeu? Do Trip ter uma cópia, assim, entendeu? Caiu nesse mesmo esquema, entendeu? Caramba, a gente tá falando de episódios de cópia já há um tempinho, né? Nossa, verdade. Mais um. Foi sem querer, cara. Não foi planejado, não, hein? De cópias. E é isso, então você vê que tipo, é mais uma cópia, e é uma cópia, tipo, fiel, cara. Ele lembra de tudo do O'Brien, entendeu? Ele lembra até da mãe dele que morreu, do que casou, tipo, escanear o cérebro dele inteiro, entendeu? Mas ao mesmo tempo, cara, tem uma coisa aí também, né? Diferente do Riker, do Tom Riker e do Sim, né? O O'Brien replicante aqui, ele tem um trigger, né, na cabeça dele. Sim. Ele tem um gatilho que pode ser acionado, tipo o Soldado Invernal, né? Você assistiu Capitão América Guerra Civil? Não. Putz, então... Vai ter que tomar um spoilerzinho de leve aí, né? O Soldado Invernal, ele tem um trigger, né? Porque o que acontece? O Soldado Invernal, assim como esse episódio, eles têm uma influência de um filme antigo, cara, chamado The Manchurian Candidate, que também inspirou um episódio da Nova Geração. Um episódio que a gente já fez podcast aqui, que é o episódio The Mind's Eye, que é aquele em que o Geordi, né, pegam o visor dele, você já assistiu esse aí, né? Sim. Pegam o visor dele, os Romulanos lá, e colocam, fazem uma lavagem cerebral nele, né? E, enfim, aí tem um lance, que um sinal que eles enviam tal pelo visor, pra ele concluir um ato lá, concluir um assassinato. Então, tem esse lance dessa influência desse filme, eu não assisti esse filme ainda, mas eu já vi comentários de que ele trata disso, ele trata de você pegar um cara, fazer lavagem cerebral pra acionar um comando. Tem até um momento lá no filme do Capitão América Guerra Civil, que o Homem de Ferro fala assim... Eu acho que já tá legal de spoilers, viu? Deixa quieto, então. Mas tem uma menção a esse filme aí, uma referência. Sim. Certo? Então, esse episódio aqui, o O'Brien replicante, ele é perigoso. É. Ele é perigoso nesse sentido. Muito, né? Então, aí por isso que eu também penso que os caras matarem ele e o Cisco não ter falado nada, talvez justifique-se por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, eu também pensei, pô, mas será que não... Não valia pelo menos uma palavrinha do tipo, meu, precisava matar o cara, sabe? É. Enfim, né? Mas se você for ver, esse negócio de falar a palavra-chave e ativar, é uma coisa bem recorrente em filmes de ficção científica, né? De replicante com isso, né? Que aquele filme Serenity, você chegou a assistir? Não assisti. Se eu não tô enganado, acho que o filme é Serenity, tipo... E a menina é ativada, tipo, pela televisão, entendeu? Tem um código, tipo, você tá vendo, tipo, Jornal das Estrelas, mas tá rolando um maior código por trás... Que a menina tem capacidade de enxergar e ativa ela e ela mata todo mundo. Olha aí. Mas beleza, vamos continuar o episódio. Cara, então nessa hora é onde já fica meio claro, cara, mesmo antes de atirarem nele e tal, que mesmo antes de abrirem a porta da esperança lá, meu, já fica meio claro que na verdade o O'Brien, talvez ele que seja o errado da história, ele que seja o... Né? Antes de qualquer coisa, eu queria comentar que eu gostei muito dessa maquiagem, essa máscara, essa maquiagem dos Paradan aí, cara. Eu achei muito legal, o que você achou? Não, eu tava pensando, eu tava lembrando disso agora. Achei também muito bacana. O cara deve ter ficado umas 4 horas pra essa maquiagem, mas... Cara, é bom ver alienígena diferente, né? Que não tem a cara de humanoide só com, tipo, um detalhezinho, tipo, na sobrancelha que diferencia, né? É. Não, e ficou legal porque ela é uma máscara que ela não é dura, ela é meio flexível, assim, sim, né? Ela, tipo, eles falam e parece que é pele um pouquinho, né? Lembra pele mesmo, né? Então ficou muito bom, né? E eu tava vendo, cara, você acredita? Cara, eu não lembrava disso, não lembro disso. Mas você sabia que, ó, na Deep Space Nine tem 24 episódios em que aparecem os Paradan? Caraca! Mas sabe como? Por que, que a gente não lembra? Porque é alienígena de background, entendeu? Entendi. É aqueles que ficam lá, no, talvez, no Promenade passando, ou no Bar do Quark, entendeu? Tomando no Bar do Quark, bem isso. É, então... Porque, fora isso, fora, assim, a participação mesmo, assim, de ter diálogo e você perceber bastante é nesse episódio, óbvio, né? Nesse aqui. Mas depois eu vou ficar de olho aí nos episódios que eles estão lá de fundo, cara. É, pena que eu já acabei a série inteira, senão eu prestava mais atenção. O verdadeiro fã assistiria tudo de novo, só pra ver. Não, cara, eu tenho mais coisa pra fazer. Não, não, eu tenho vida, me desculpe. É. Nós temos vidas. É, caramba. É, cara, e tipo, o episódio meio que termina, tipo assim, da hora que ele leva o tiro pra hora que acaba, tipo, é um minuto, né? Ah, mas ainda assim, cara, tem episódios de outras séries. É, não, sim. Que você sabe, né? Episódios de Star Trek em geral aí que terminam em menos, muito menos do que isso. Aqui até que teve um tempo, cara. Teve tempo pra diálogo, pra reação, pra mostrar a tristeza. Assim, geral que fica, né? Pra mostrar esse O'Brien replicante ali, dá mó dó dele, cara. Ele olhando assim, você tá pra morrer, né, cara? Putz. É. E outro O'Brien, você vê o O'Brien original, né? A versão original. Você vê que olha pra ele, mas não fica tão assim, não fica, tipo, é bem seco, né? Ele não tá um negócio emotivo. É, não, ele não tá, tipo, nada, né? Ele acabou de acordar, ele tá, tipo, tudo é estranho, né? É, tudo é novo. Pra ele é, tipo, que é isso, né? É, então. Ele tá bem seco ali naquela hora. By the time we'd learned of your rescue, he'd already gotten away from us and was on his way here. I wonder why he was coming back. If it were me, I'd be trying to warn somebody there was something wrong at the station. Maybe in a strange sort of way. He was trying to be a hero. Mas olhando novamente, de fato, faltou o Cisco, talvez. Será que ele não quis violar, tipo, a primeira diretriz? É isso que eu penso, tipo, pra não. Isso não nos interessa, sabe? Isso a gente não pode se meter, talvez. Sim, mas o Cisco era comandante, né? Mas uma coisa que você aprende na Força Estelar, quando você se torna capitante, é que a primeira diretriz é feita pra ser quebrada. É, sei lá, né? Não sei dizer. Eu acho que nessa parte, o que acontece? Mesmo que talvez tivesse espaço pra essa discussão, a história do episódio era essa. Essa era a história, né? Então acho que você desvia muito do foco, que é o choque da descoberta, certo? Porque isso aqui é o choque da descoberta, a gente está sendo explicado. Aliás, de certa forma, tem muitos diálogos, assim, tem muita explicação num lugar só, né? Isso não me incomoda muito, mas eu entendo que pode ser demais muita explicação de uma vez. Porque eles falam, explicam tudo aí, né? Sim. Aí a gente fica sabendo do porquê, né? Mas eu fico imaginando, realmente não tinha espaço, cara, é espaço físico no episódio, para você ter mais discussões sobre, por exemplo, a postura do... Desse Paradan aí, de ir lá e atirar no cara, né? Sim. Ah, mas o Cisco podia ter dado um tipo, não! Poderia. Poderia, né? Ao mesmo tempo, né? É. Mas, porque se ele falasse, ia ficar mais, assim, mais dramático. Sim. A gente precisa matar o cara. Tipo, precisa, tipo, vamos decidir o que vai ser feito, não matar simplesmente, né? Talvez ia ser legal, porque daí ia ter aquele clima ainda mais triste ao final, sabe? Tipo, a coisa ainda é mais deprimente do que ela já era, né? Sei lá. É, bem isso. Mas assim, é aquilo que eu sempre falo. Esses episódios de Deep Space Nine, cara, eles são muito bem escritos, cara. Eu gosto muito deles, cara. E nesse ponto, assim, de tratamento de personagens também, diálogos, né, cara? É tudo muito amarrado, assim, né, no geral, né? Sim, eu gosto muito. Tô gostando pra caramba. Nossa, fantástico. Legal, cara. Agora, a gente vai comentar sobre isso, mas, ó, só pra fechar, é muito legal, uma coisa que eu gosto muito. O último enquadramento, quer dizer, primeiro você tem o O'Brien morrendo, né, o O'Brien replicante morrendo, né, que é dramático, aquele lance de falar que da Keiko e da Molly. E aí você tem uma geral, né, uma tomada geral que mostra esse cenário né? Onde tem um enquadramento bacana, né? Tem aqueles arcos, né, que eles colocam de cenário. De certa forma é simples, mas ao mesmo tempo foi bem feito, cara, né? Foi bem feito esse cenário todo aí. Foi legal esse último enquadramento. Assim. Mas você já parou pra pensar que o último enquadramento foi feito só pra mostrar como o cenário tava bom? Ah, eu acho que também pra mostrar todo... Sabe que nem aquela visão da história toda? Sim. Tipo, você acabou. Tá vendo... Acabou. Você tem os Paradan, você tem o cara morrendo, o O'Brien olhando pra ele... Que, aliás, é um dublê ali, né? Muito provavelmente, né? Porque eles não iam fazer... Tá de longe mesmo, vamos usar um dublê, né? Então, cara, é um episódio que, na minha opinião, termina e, meu, você fica assim com a sensação, pelo menos eu fico, com a sensação, a certeza de você ter visto um ótimo episódio, cara, né? Não, Esse realmente é um ótimo episódio. Special, it's one of a kind. So buy it. Thiago, antes de fechar, só conta um pouco pra gente aí, então, você tá fechando a sua maratona de Deep Space Nine, né? Você lembra que episódio que você tá? Cara, falta 4 pra eu finalizar. Nossa, hein? É tipo aquela maratona final, assim, tipo, um episódio liga no outro. O Odo, eu terminei no episódio que o Odo, eles roubaram a nave Dominion com a arma dos... Eu esqueci o nome, dos... Dos Bryn? Isso, dos Bryn. Sim, é, que o Odo tá quase morrendo na nave, tipo, tá voltando. Que ele tá despedaçando, assim, já, né, cara? Exatamente, é. Nossa, que aí a Kira já tá com o uniforme da frota, né? Nossa, aquilo colocou... Cara, ela com o uniforme da frota ficou, tipo, casava. Você casava. Antes não, com o uniforme coladinho, antes não, agora com o da frota, aí vale um casamento. Não, ficou, tipo, não, tá ótimo o final da Deep. Eu assisti direto agora, tô assistindo. Cara, que série, hein, meu? Que série. É aquilo que eu falo. Não importa se você já foi de Star Trek ou não, é uma série que você deve assistir, cara. Ela é muito bem feita. Sim, é o que eu penso. A Deep Space Nine, não que as outras não sejam, mas a Deep Space Nine, ela é uma ótima série de ficção científica, né, cara? Sim. Independente de ser Star Trek e tal, né? Porque, cara, que nem, por exemplo, esse último arco dos 10 episódios aí, cara, que você tá vendo, lembra que eu te falei em off aí, né, a gente conversando, eu falei, meu, você vai pegar esses 10 episódios, você vai falar pra mim se não é animal, né? Então você tá vendo isso aí, né, cara? Como que prende demais, né? E como que, eu tinha comentado com você também, off, que é mais ou menos esse clima desses 10 episódios que eu espero pra... Que eu adoraria se fosse na série nova, assim, sabe? Sim, o que a gente espera, né? Mais alguma coisa aqui, Thiago? Eu parto pro encerramento. Não, vamos partir pro encerramento. Esse episódio a gente já falou muito bem dele, a gente nem bateu muito nele, cara. É, então, você vê? Só teve aquele pequeno furo do tamanho da fenda espacial, né? Mas tudo bem. É, mas ao mesmo tempo dá pra contornar, né? Você viu que... Que a conclusão... Qual que é a conclusão? Contorna ou não contorna, né, cara? Eu acho que sim, cara. Eu acho que vai. Ah, cara, eu não contornaria não, cara. Eu vou falar, cara, mano, você não... Cara, é porque ele fala, eles receberam a notícia e tava atrás do chefe O'Brien original. Só que até então eles não queriam mexer nele. Cara, por mim eu tô nem aí, cara. Fala, ó, tô te colocando preso porque você não é o chefe O'Brien original. Tipo, a gente precisa achar o outro. Mas será que não justificaria pelo lance deles estarem tentando pegar informações dele? Ah, cara, nada que uma tortura não resolva também. Ah, não, aí, ó. Tô brincando. Mas, aqui, né? Cara, mas puta, mano. Mesmo assim, ele sabia onde que tava. Eles acabaram achando o O'Brien sem ele, entendeu? Eu não sei. Realmente fica meio dúbio aí. Não parece tão necessário assim correr esse risco todo, né? Entendi. Sendo que, no final das contas, ele também não revelou nenhuma informação, né? Nada. Nada. Ele não, na verdade, ele nem tinha ela. Não. Só se apertasse o gatilho nele lá e tal, mas não mostrou também isso, né? Então, porque assim, ela teria ele, esse gatilho ia ser ativado, ou tipo, pra alguma coisa acontecer na reunião. Era só cancelar a reunião. É que eles também... Eles dão... Eu não lembro agora. Os Paradans, eles falam que era na reunião que ia ser... Era alguma coisa pra reunião. Porque não poderia acontecer a reunião, então esse clone foi criado pra, tipo, boicotar a reunião, entendeu? Pô, então se é tão específico assim na reunião, então não fez sentido mesmo, né? É, tipo... Ou ele podia, tipo, mexer alguma coisa na estação pra bloquear, mas aí ele podia ter feito isso logo quando ele chegou e ninguém ia ficar sabendo, entendeu? É... Isso é verdade, porque eles não estavam monitorando ele, se estivessem monitorando ele, tipo uma câmera lá nos aposentos, alguma coisa assim, né? Sim. É, se for olhar bem de perto, não tem que relevar isso aí, né? Tem que relevar mesmo. Vamos parar de olhar de perto, não. Tem que ver de longe, né? Assim, muito... Não, mas assim, aceitando isso, né? Quer dizer, aceitando isso aí, o episódio funciona, né? Sim, depois que a gente bota isso de lado. É um super roteiro, eu gosto muito desse episódio. É legal. Acho que a gente fez então aí as nossas considerações finais já, né, cara? Acho que tá ok. Sim. Né? Foi muito bom assistir de novo, cara. Esse episódio eu recomendo a todos. Façam esse favor a si mesmos, independente de gostar de Star Trek ou não. Esse episódio é um ótimo conto de ficção científica, né? Falou tudo. Pessoal, estamos chegando no fim do podcast de hoje, então eu vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre The Big Goodbye, da nova geração. Tiago, cara, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi muito legal aí discutir esse episódio hoje. Dá o seu recado e até a próxima, cara. Pô, cara, valeu. Esse episódio realmente foi muito bom. Gostei, apesar dos furinhos. Não se esqueçam, hein, que esse episódio também vai estar lá no Diário do Capitão. Entram lá e curtam. Curtam lá no meu canal, pra trazendo sempre, hein, esse conteúdo visual aí de Star Trek, trazendo hangout aí pra vocês. Deixe seu comentário, a gente quer saber qual que é a opinião de vocês, hein. E Capitão se despede, até a próxima e engage. Bom, eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kapow!